I love the smell of napalm in the morning. Let's put a smile on that face. Yippee-ki-yay, motherfucker. Fanfarrão. What do you mean funny? Funny how? How am I? When this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit. Some serious shit. All right, you primitive screwheads, listen up. E aí galera, aqui é Bruno Andei, começa agora a edição 93 do podcast de cinema da MTV. Sejam bem-vindos! Aê, aê! Ei! Prepara! Sozinho, alô! Vocês tá temperam onde começa a gravar? Não entendi. É assim, a gente começa assim, assim, tem algum. O ar contagioso. O ar desse estúdio, essa cola aqui, ó. É a cola. É a visão inebriante da Sofia Reis que você está tendo agora. Sofia está constrangida enquanto os três gritam desesperadamente no estúdio. É normal exatamente. Isso. Todo dia. Essa é a vida de Sofia. Está constrangida por nós. Mundo de Sofia. É, Sofia está à minha frente. Escolha, a escolha, Sofia. Oi, gente. Borbis também está na minha frente. Oi, gente. O Borbis sempre me imita. Aê, pronto, já falei sozinho. Para de me imitar. Álvaro Campos está de volta agora, aparentemente, definitivamente. Sim, mais sim. Aguente, não? É essa mentira que eu conto todos os dias. Mas é isso aí, estamos aqui de volta. Deus é Pai, abarrando o sapato aqui, o estúdio, a magia, né? E é isso, não falo mais nada, vamos embora. E ao meu lado aqui, um convidado especial, né? Em semana de Campus Party, pudemos ter finalmente Eduardo Salles. Dudu Salles! Presente no estúdio. Olá, pessoas. Olá, ouvintes de peso. É um prazer estar aqui no estúdio da MTV, gravando em estúdio, coisa chique. Eu quero ouvir Skype com um microfonezinho de merda. Yeah. É uma MTV, é, né? Um estúdio de merda. Não. Pô, é você que está vindo aqui pela primeira vez. Por favor, narre para o ouvinte que tem apenas a sua imaginação a opulência desse estúdio que estamos. É uma coisa impressionante. Mas antes que você responda, você quer um pouco ali do buffet que a gente tem especial? Você quer que a gente ligue o chafariz? Geralmente ele faz um pouco de barulho. Essa cozinha já vai trazer o seu pedido, anotar seu pedido. Passa o Red Label aí, por favor. Tá bom. Se você jogar as cartas certinho, ela vem de biquíni, cara. Só... ela costuma descer o Borbis, que ele tá aí. O Mel tá com esse homem, rapaz. Muito bem, o tema do programa de hoje, já que Invictus estreia no Brasil nesta sexta-feira, vamos falar de Clint Eastwood, grande... ícone motherfucker do cinema mundial. Sim, sim. O ícone da paldurecência. É. O ícone da macheza. O Mick Jagger, o idoso mais sexy do mundo. Né? E o Bruce Willis entra onde? Não é idoso ainda. Não é idoso. Quantos ainda, anos ele tem? Né? Bruce Willis? 60 alguma coisa. 60 alguma coisa. É idoso. Ah, hoje em dia, amigão. É a melhor idade, né? Ah, entendi. Meu, Mick Jagger, Bruce Willis e Clint Eastwood. Vai, pelo amor de Deus. Você pegava o Clint? Nossa. Legal, então começamos. Ok, pensem nisso, né? E vamos aos recados da semana. Eu queria apresentar o Dudu Salles, né? E falar do Papo de Gordo, que é o site e um podcast, certo? O Dudu, recado é me apresentar? É, te apresentar. Na sessão de recados, vamos lhe apresentar. Ah, tá, né? Tá ligado que um recado e apresentação não são a mesma coisa, né? Você tá ciente disso. Ele ciente. Tá fazendo mexer no teu blog, no teu negócio, tá reclamando? Quer que eu te expulse? Quer que eu te expulse? Então, segurança. É. Devolve o canapé! Devolve o canapé! Tô brincando, claro, vai lá. O cara magro, ele fala muito grosso. Então, eu sou do Papo de Gordo, é um podcast que fala sobre gordos, inclusive. Oi, hello, Gordos. Olá, tudo bem? Não apenas sobre gordos, mas a visão gorda das coisas. Então, a gente fala sobre cinema, fala sobre quadrinhos, fala sobre TV, fala sobre comida, desde que o ponto de vista seja dos gordos, é basicamente isso. Está em papodegordo.com.br, recomendo, muito bom. O Bruno Odei também recomenda. Também recomendo. Eu recomendo também. Isso. Ah, garoto. Mais tarde o dinheiro tá na conta. Ah, tá beleza. Pois é, cara, obrigado por ter comparecido aqui, se encaminhado até a MTV de metrô. Pois é. Eu também faço isso, é uma grande... É uma lição de humildade, né? Não, no meu caso é lição pra... Fuder mesmo. Tipo, pra que eu trabalho tanto? Enfim, não... Galera, não tem nada a ver com isso, não. Vamos lá. Ah, mas um recado de verdade pra você conferir www.papodegordo.com.br e confere o site que é muito legal e o podcast mais legal ainda. Isso. Certo. Isso. E você também faz vários podcasts, não só esse, né? Pois é, que eu tenho muito tempo livre, zero de vida pessoal. Eu aqui, sei. Né? É. Minha mulher não gosta muito disso, não, mas além do Papo de Gordo, eu tenho um Metacast, o metacast.info, é um podcast sobre podcasts, ensinando a falar, a fazer podcasts. Aí, Bruno, por favor, ouvir esse. É, entendeu? Tem muito o que aprender. É. Mas metalinguagem é isso aí, né? Total, total, com dicas de edição e tal. E agora eu e o Rafael Santos, do RapaduraCast, criamos um sobre Lost para acompanhar a última temporada de Lost. É no losties.com.br. É um projeto totalmente pessoal, sem nenhum interesse de ganhar porra nenhuma, só curtir a última temporada. Somos viciados em Lost e queremos aproveitar isso. Até porque se você tivesse interesse, eu ia fazer dinheiro nenhum com isso, porque não, a gente também tá falando, não ganha um centavo. É uma coisa, olha que a gente tem a marca, as pessoas acham que a gente é todo mundo sabe que a gente é horroroso, que vai ser só de Sofia, que a gente é horroroso aqui, mas porra. Mas a marca que protege, sim, né, garoto? Uh-huh. Igual Rafael Santos. Antes de ir para o programa, vai dizer que Léo Miranda não está presente. É verdade, está na Itália. Mas foi substituído à altura, ou melhor, ao peso. Olha, por... Você tá me chamando de gordo? Não, não, que é isso. Estou tendo que o Léo agora. O Léo. É. Ok, tudo bem. É que o Léo é muito grande, ele não é gordo. É. Grande. Ele tem ossos largos. Ele é volumoso. É que nem aquelas pessoas falam, não, tem um moreninho lá embaixo. Uh-huh. Tem um puta negão. É. Então até um mais cheinho, né? Gordão fofinho. Gigante. Léo está na Itália. Na terra do sol. Falando italiano. É verdade, né? Porque a gente sabe que o Léo fala muito bem. Léo fala muito bem italiano, né? Foi provado. Foi provado. Exatamente. É o programa Poderoso do Chefão que não nos deixa mentir. É verdade. Eu escuto o Álvaro. Olha só. Aliás, essa é a maior credencial do Salles. É um ouvinte do podcast cinema. Que beleza. Você me chama de gordo de novo. Maior. Olha só, cara. Você não tá muito em paz com isso, não, né? Tem um podcast dessa parada, chama Papo de Gordo, ele tá segundo e você não tá em paz com isso até hoje? Vamos falar sobre Clint Eastwood. Muito bem. Começaremos a falar de Clint, dando uma notícia de primeira mão que Dudu Salles trouxe pra mim. Fala em você, cara. Na verdade, a minha mulher me ligou pra dizer, quando eu falei que estaria vindo pra cá, pra MTV gravar o podcast de cinema da MTV sobre Clint Eastwood, que hoje o... Cadê? Você escreveu? É só o nome do instituto aqui. Tá. Que hoje o Instituto Harris Poll divulgou... Harris Poll, por favor, quem fala inglês? Sofia fala inglês melhor. Harris Poll. O Instituto Harris Poll divulgou que o Clint Eastwood foi eleito o astro de cinema de 2009. Aos 80 anos, cara. Olha que coisa. O que ele fez, Invictus, que estreou esse ano? Gran Torino, né? Gran Torino, que é bem bom. Bem bom. Nos últimos 3 anos, quem ganhou isso foi o Denzel Washington e dessa vez foi o Clint. É, cara, o Denzel Washington tem uma relação com o público americano muito forte, assim, né? Ele é meio que o Tom Hanks foi alguns anos atrás. Eu acho que você falou que ele era o Tom Hanks negro. Ele é o Tom Hanks negro. Já que você insistiu, né? Não, mas ele tem realmente, né? Tipo, meio um queridinho da. Tudo bem, mas o que o Denzel Washington fez nos últimos 3 anos? Ah, fez os filmes dele aí, mano. Ele é sempre igual, né? Sempre o Denzel Washington. Fez o do Spike Lee, que é genial, que é o Gol Perfeito. O Plano Perfeito. Ele fez aquele Déjà Vu. Déjà vu. Né? Ele já fez aquele legal, também. Qual com é aquele que ele Scott? Vai vingar a menininha? Sequestro do é metrô 3, 2, 1. É, interessante. Mas a gente tá falando de Clint Eastwood. O Gangster. O Gangster. Esse flow é alguma coisa implacável. Pois bem, Clint nasceu em 31 de maio de 1930. A gente vai se focar aqui. 31 de maio, geminiano, tá vendo? Olha só, geminiano. Ai, que fofo. Que dia você faz aniversário, Sofia Reis? 1º de junho, um dia depois do. Ele, a gente vai se focar mais nele enquanto diretor, depois dos Imperdoáveis, é quando é realmente a fase mais foda dele mesmo como diretor, assim. Mas ele começou a ganhar notoriedade mesmo naqueles faroeste de espaguete do Sérgio Leone. Mas o mais louco do Clint Eastwood é exatamente isso, né? Como ele foi um cara que se reinventou, né? Assim, e como ele tem trabalhos tão consistentes nessas áreas, em diferentes áreas, né? Tanto nos filmes do Sérgio Leone e tudo mais, e como diretor, é um cara consagrado que fez trabalhos seríssimos, incríveis, sabe? Mas para pensar, ninguém imaginava que o cara que começou sendo o pistoleiro sem nome ia virar um puto diretor de cinema como ele virou. Exatamente, cara. Não, mas Ele era tipo um aço de ação, né? É como se daqui a um tempo, sei lá... Ação também não. Pô, Dirty Harry Dirty é uma Harry série de ação dos anos 70, né, cara? Mas eu não acho que ele, sei lá... Pô, aqui, naquela época, o conceito de filme de ação era diferente do que tá, hoje em dia, né? Mas o que se tinha de filme de ação naquela época era aquilo, Dirty Harry. Concordo, aí tudo bem. Não só Dirty Harry, mas... Mas foi aí. Esse lance, na real, ele não era considerado um grande ator no começo de carreira. O Sérgio Leone falou uma frase que eu acho divertida demais, que ele falou o seguinte: eu gosto do Clint Eastwood porque ele tem somente duas expressões faciais, uma com chapéu e uma sem ele. Mas isso é verdade, cara, que ele tem uma coisa... Ele foi um pistoleiro rabugento, depois se tornou um homem de meia-idade rabugento, depois virou um velho rabugento. Exatamente. Pois é. Ele mantém o mesmo personagem. Exatamente. Ele parece o velhinho do Up. Eu pensei nisso assistindo o Gran Torino, cara. É isso, né? Tipo, é que eu acho que ele com poucas expressões. Exatamente isso. Ele não precisa de tantas expressões pra ser um bom ator e, sabe? E saber o que ele quer também. Exatamente. Né? Assim como o Ricardo Mack. É, uma coisa é uma coisa, né? Se você nunca viu, você que gosta de western, né? A gente tem um público que gosta muito de western. Afinal, é um gênero que tá em alta entre os jovens. Tá onde? Né? Ah, tá aí. Eu tenho um tio. Na rua, você estava acelerando. No Mississippi, o pessoal só vê o Western. No Mississippi? Mississippi. Cara, os filmes que ele fez com o Sérgio Leone, um dos grandes gênios do Western, o cara que dirigiu Era Uma Vez no Oeste, por exemplo, né? É, por um punhado de dólares, dólares a mais, e Três Homens em Conflito. Três filmes muito legais e que, na verdade, nessa fase, o Western já estava passando por uma baixa, assim, né? O auge do gênero é a década de 40, 50... E 2010. Mas e 2010. Né? Esse incrível revival que a gente vê hoje em dia. Mas, cara, na boa, Avatar é um Western. Que não se passa no Western. Porra, Avatar é um Western. Cara, assim, a diferença troca as carruagens por naves espaciais, mas o Western e o West é isso. Por uma lua. Mas, cara, é o território desconhecido. É o território desconhecido. Star Wars, pô. Star Wars falava que era isso, que era o Star Wars. Também. Pô, então pelo teu critério, tudo que tiver combate é troca as naves. Não é combate, cara. É o Western. É exploração de território desconhecido e... Troca o ônibus de velocidade. Troca o ônibus. Claro que é, cara. É índio versus, índio versus os militares, né? Ou, sei lá, os próprios contra os próprios. Então, não Tainá, uma aventura na Amazônia. É o Western. É o Western brasileiro. Olha. Ou seja, Tainá seria o Clint Eastwood brasileiro. Jovem. A Tainá Miller, estão falando. Se fosse, né? Então, mas. Guarde isso pra você. Não é nada a ver. Não, hoje, agora que invadem a florestinha das árvores falantes. São nativos. O povo daquela terra. Pelo amor de Deus, você tá querendo fazer graça. Mas a real é essa, cara. Pense nisso. O Avatar, de alguma forma, é uma variação de um tema do Western, que é muito caro ao Western, que é isso. Exploração em território desconhecido e conflito com o habitante desse território. Tá bom, ele é o chefe, a gente concorda, né? Exatamente. Então, Gangue de Nova York. Não tem território desconhecido em Gangue de Nova York, cara. Que território desconhecido tem em Gangue de Nova York? Então, a palavra... Palavra seu não. Termo-chave de Western é território desconhecido. É. Cara, mas grandes navegações foram os precursores do Western. Sim. 1492. Os bandeirantes. 1492. Os bandeirantes. Os bandeirantes. Mas os bandeirantes são o equivalente brasileiro aos cowboys. Borba Gato é o Clint Eastwood. Exatamente. Palmas para nós. Borba Gato é o Clint Eastwood brasileiro. Pergunta: se a questão são territórios desconhecidos, então aquele da Tammy Gretchen perdendo o selinho é o Western? Exatamente. Pô, né? Como é que é? Faço pornô, mas sou virgem. É o Western? Eu diria que sentido. É uma selva desbravada. Exatamente. Eu diria que é uma gruta se desbravada. Uma caverna a ser descoberta, velho. Então, né? Vamos para os e-mails, acabamos. Quando chega em putaria. É a Sandy entra agora. Tá, depois ele ser um ícone do Western, o Clint se tornou um ícone dos filmes policiais, né? E ele veio encarnando esse... Até hoje, enquanto... Até hoje, hoje não. Hoje, mas até pouco tempo atrás ele fez papéis assim. Quinta-feira agora não, mas ele fez esse papel do policial durão e tal. Começou com Dirty Harry, né, cara? Na década de 70, o primeiro filme é de 71, que é bem legal, assim. Ele realmente. Claro, né, cara? É um filme de ação daquela época, então ele tem um ritmo diferente, né? Ele não tem tantas explosões. É verdade. Não tem ação, mas... Tem ação. É um personagem... Olha só pela tradução literal do nome do personagem, já fica incrível, olha. Rui Sujo toca o terror e... Na verdade, Dutch Harry, eu não sei exatamente Harry, o que é. Não tinha nada pra Harry, eu meti. Não, Dutch Harry é alguma coisa pornográfica. É alguma... É um... Que eu não sei o que que é. Né? Então, vamos lá de novo. Pô, então. Sofia, você sabe... Por favor. Sofia, você sabe? Ah, Sofia, se soubesse, fala. Sofia sabe, safadinha, diz. Sofia sabe. Eu não sei. Tá, não sabe. A justificativa do filme pro nome Dutch Harry é porque Dan seria o policial sujo que ele não joga pelas regras, que ele basicamente dá porrada em bandido e mata sem ter que prender ninguém. É. O conceito é esse. Ele com aquela arma monstruosa dele. Talvez daí a relação com a pornografia de novo, já que é uma... É uma Magno 44. Uma Magno 44, entendeu? Era um puta símbolo fálico. Exatamente. Tem uma frase clássicaça de Dirty Harry, que é essa que você vai ouvir aqui agora. Go ahead. Make my day. E que marcou o personagem, né, cara? E justamente isso, ele é o cara que atira primeiro e pergunta depois, né? A série Dirty Harry teve 5 filmes, né? O primeiro, 71, depois teve Magno 44. Em 73, Sem Medo da Morte, 76, Impacto Fulminante, que ele dirigiu também em 83, e Dirty Harry na Lista Negra, 88. A série é bem irregular, né? O primeiro filme é bem legal, dali em diante ia dar umas escorregadinhas ali, mas ainda assim é melhor do que Desejo de Matar, por exemplo. Mas o roteiro é praticamente o mesmo, assim. É um tira durão que vai vingar a família, a morte da família, mulher, cachorro, parceiro, vizinho. É tipo justiceiro. E tem a releitura depois com o bigode. com Charles Bronson. Exatamente. A série do Charles Bronson é um derivado direto de Dirty Harry. Assim. Se não existisse Dirty Harry, não existiria Desejo de Matar. Desejo de Matar. Que é uma porcaria, Desejo de Matar, né? Convenhamos. Ah, já lembrou várias das minhas noites do Domingo Maior. Os fãs de Charles Bronson estão chorando nesse momento. A carreira dele como diretor começa a engrenar em 85. Primeiro ele vai num território que ele já conhecia muito bem, que era o faroeste tradicional, o western, né? Em O Cavaleiro Solitário, um filme que marcou muito minha infância, eu gostava pra cacete desse filme. E alguém aí viu, não, né? Vamos para o próximo. Depois ele fez o ano seguinte, O Destemido Senhor da Guerra. Qual era o Cavaleiro Solitário? Dá um tempo. É o Batman. É porque eu não queria falar muito dele. Então tá bom. É só um passando. Em 86, O Destemido Senhor da Guerra, que eu não vi. Alguém viu? Também não? Não. 88, Bird. Bird. Adaptação, é melhor. É a biografia do Charlie Parker, um dos grandes saxofonistas, trompetistas, algo do tipo, né? Jazzistas. Ninguém sabe. Não, não é esse cara, não, cara. E quem viveu o Bird era o Forest Whitaker. O ator tá meio sumidinho aí, né? Ele fez o Rei de Escócia. Ah, Oscar, é verdade. Né? Agora ele pode, né? Aí ele entrou num limbo, realmente. Depois aí entrou num limbo. É tipo o Amaral. Lewis. Hã? Ele parece o Amaral. Parece o Amaral. Amaral que jogava no Palmeiras, Corinthians. Né? Amaral, Rock Júnior, opa. Em 90, ele fez Coração de Caçador como diretor e também atuando. E o filme, cara, é meio que uma biografia disfarçada. Uma biografia não, mas um trecho da vida do John Huston. Quando ele foi filmar na África, e ele era um aficionado por caça. Não caça avião, mas caça de animais. Caçava animais. E ele não queria ir pro set porque ele queria ficar caçando a porra de um elefante. E aí o filme conta meio que essa história. Da porra do elefante. E 90, o último filme mais fraquinho dele, o Hulk, um profissional do perigo, com o Charlie Sheen, Raul Júlia e Sônia Braga. Eu vi esse filme. Nossa, sério? Você lembra? O que você lembra dele? Eu lembro que o Charlie Sheen era um novato que seria treinado pelo Clint Eastwood, o Raul Júlia era o vilão, e que tinha uma cena especificamente em que eles estavam presos e a Sônia Braga ficava se esfregando no Clint Eastwood e tal. Amarrado era legal esse filme. Era bem anos 80, 90, tipo, não foi assim. É, ele é comecinho dos anos 90, mas... Tinha maior cara de anos 80, eu vi esse filme. Não, falei de Bronco Billy. Era um clássico o Clint Eastwood, era ele com o macaco. É. Muito antes do Marcos Pasquier dar com o macaco no Nova York. Chico, exatamente. E teve sequência também, né? Do Bronco Billy, que me foge o nome agora, mas tinha outro filme dele também com o macaco. Bronco Billy com um punhado de dólares a mais. Se eu fosse você, Glória Pires, hã? Nada, não. Se eu fosse você. Ai, meu Deus. Você tem mel, você acompanha. Exatamente, por isso que eu ri, eu sou idiota. Vamos lá, a fase que realmente importa de Clint como diretor. Bem, 92, Os Imperdoáveis. O filme ganhou vários Oscars, eles são ator coadjuvante para o Gene Hackman, diretor, edição e melhor filme para o Clint, além de ser, foi indicado também em direção, muito bom, cara. Foi indicado ator, o Clint mesmo, direção de arte, fotografia, som, roteiro, ganhou o Globo de Ouro de diretor, quer dizer, é um filmaço e é um filme que o Clint revisita esse universo de faroeste, mas de uma forma completamente amargurada, né? Uma coisa amarga, de verdade, assim, né? O grande lance dos Imperdoáveis é que trouxe de volta o tema Western pro cinema. Ninguém mais falava de Western, ninguém mais assistia Western. E o Clint trouxe isso de volta, agora mostrando um outro lado. Era basicamente o mesmo personagem que ele tinha interpretado antes, só que ele tava velho. Ele era um matador que se arrumou uma mulher, casou, teve filhos, estava velho, tinha abandonado aquela vida e tem de voltar aquela vida por um motivo. E esse filme é muito bom. É um dos meus primeiros DVDs, inclusive. Foi um dos meus primeiros DVDs. É um filme incrível. Eu não tenho ele em casa ainda, mas estou precisando revê-lo, vou comprar. Então, mas fãs do podcast da MTV, mandem um pro Bruno. Mande um pra mim, tô aceitando. E é isso, né, cara? Ele tá fudido de grana e aí esfaqueia umas prostitutas e aí as outras pessoas contratam ele, oferecem $1,000, que hoje em dia equivale mais ou menos a $22,000, pra você ver que não era exatamente um valor tão baixo, que você pensa, porra, $1,000 pra matar alguém é muito pouco, né? Sim. Mas 22 mil dá pra pensar. $2,000 já é um dinheiro aceitável. E esse cara que esfaqueia prostitutas. Realmente. Esse filme é legal, tem a participação do Morgan Freeman como parceiro dele, que tinha sido parceiro de matanças no início, e que eles voltam depois de velhos, e é muito legal ver os dois como velhos tentando fazer o que faziam antigamente. E tem um novato que quer aprender também. Todos aqueles clichês, na verdade, dos filmes do Clint estão lá presentes. É, os clichês, e é uma revisita no sentido do... Você entende como é que é um cara... Porque é muito bonito, né? Você vê o herói da juventude, aquele lance do cara que era um pistoleiro, que mata um monte de gente, bandido e tal. Mas aí o cara vai viver convivendo com isso pro resto da vida, né, cara? Que tirou a vida de pessoas, assim. E não é fácil, né? E aí o filme mostra isso, os conflitos internos de um cara que é obrigado a revisitar um estilo de vida e um passado que ele não exatamente se orgulha. É um filme bastante anti-violência, assim. Apesar de ter um tiroteio maravilhoso. Muito violento, né? Tem um tiroteio maravilhoso no final. Não, e esse é o mais legal, né, do Clint. Como ele faz exatamente esses conflitos internos serem de uma forma tão bacana, tão bem feita, né? Assim, são sempre personagens muito complexos os dele, né? Não é? Destaque nesse filme pro Gene Hackman como o xerife, que tá muito bom. Você fica com ódio do cara logo de início. É muito legal isso. E spoiler desse filme não existe, né? Ah, cara, não é possível, né? Depois de 20 anos. 19 anos. Não existe, mas assim, depois quando ele mata o Morgan Freeman, que torna toda aquela ira do Clint Eastwood, que ele volta pra se vingar realmente, quando ele liga o foda-se e fala, olha, cansei, não estou mais aposentado, agora vocês vão ver seu bando de filhos da puta. E essa cena é num bar, né? Ele chega num bar. E cara, essa cena é muito bem filmada, é muito foda, cara, é impressionante de verdade. Que vai dizer que o Clint tava com esse roteiro por 20 anos nas mãos, assim, querendo tirar ele do papel. Demorou tudo isso pra conseguir. 20 anos atrás, ele tava com o roteiro há 20 anos. Exatamente. Ele tava esperando ficar na idade certa, né, pô? Exatamente, isso mesmo. E ele, no final, coloca um dedicado para Sérgio e Dom, uma homenagem a dois grandes mentores dele, o Sérgio Leone, né, da fase Western, e o Dom Siegel, que dirigiu ele em Dirty Harry e criou essa persona dele enquanto um herói de filmes policiais e tal. Enfim, se você não viu, meu amigo, Os Imperdoáveis, assista. É um filme difícil, um filme árido, eu diria. É um árido movie. É um árido movie. E o cara que escreveu, que é o David Webb, disse que a maior inspiração para ele para escrever esse filme foi Taxi Driver, do Scorsese. E tem realmente uma certa semelhança da cabeça do Robert De Niro, do personagem dele, Taxi Driver, que me esqueci o nome agora. Mas, e é isso, né? Dois caras amargurados e sem muito sentido pra vida, cara, as pessoas vazias, né? Enfim, muito foda. Assista. '93, Um Mundo Perfeito, A Perfect World, com Kevin Costner. Em Um Mundo Perfeito, o Kevin Costner é um presidiário, ele foge da prisão E na fuga, ele sequestra um moleque numa casa. Eu vi esse filme. É, cara. E o Clint é um policial que tá perseguindo ele. Eu vi esse filme. E aí o moleque meio que cria uma relação de pai e filho com o Kevin Costner. É, uma coisa de síndrome de Estocolmo. Síndrome total, de Estocolmo. Total, total, total. É muito bom esse filme. Até porque o Kevin Costner, que é o personagem principal, o Clint, ele não é o não é o protagonista, ele é o coadjuvante. Ele tá perseguindo o Kevin. É muito bom esse filme. Foi a primeira vez na carreira do Clint que ele não era o maior salário do elenco, assim. Foi o Kevin Costner. É verdade. Lembra ele como costuma... diretor? Ah, do elenco se diz só como ator. Como ator. Como diretor, eu não sei. É um filme bem legal e, apesar do tema parecer uma parada meio forte e tal, é um filme bastante sensível, né, cara? E ele iria de verdade explorar essa sensibilidade, o Clint, enquanto diretor, enquanto realizador, no seu próximo filme, que no caso é As Pontes de Madison. As Pontes de Madison. De 95. Meryl Streep. Mais uma vez um papel brilhante, que quase ficou na mão de Cher e Isabella Rossellini. Cher. E quem falou em sua autobiografia que chegou aí pra Londres pra fazer teste pra esse filme foi a Catherine Deneuve. Olha lá. Aí seria interessante, né? Esse ano eu vi, era muito filme de menininha pra mim, essa não é. É, eu também nunca vi esse filme, admito. Você viu? Você gosta? É um filme muito bom, assim, eu gosto, mas é difícil, não, é um filme assim... Você chorou? Ah, mas eu não sou páreo. Você chora pra tudo ou você chora por nada? Então, tem fases, essa não era exatamente a minha melhor fase, mas geralmente as pessoas, é de um livro, né, As Pontes de Madison é um livro, né, as pessoas falam muito mal do livro, que é tipo um livro muito chato, assim, muito longo, muito meloso e não sei o que, mas enfim, eu acho o filme é muito bom, mas a parte desse livro, né, então... Quem não gosta do livro, talvez não... É. O que eu acho interessante ver o Clint abordando esse tipo de assunto. Porque, convenhamos, o cara era, de novo, o matador implacável. Ele fez o primeiro Imperdoáveis, que ele ainda era o matador implacável, mas pegava esse tom um pouco mais sentimental. No seguinte, em que ele já vê uma análise realmente muito mais profunda, e chega nesse que é Água com Açúcar. É um romance, né? É um romance. É. Eu achei muito estranho o Clint dirigir esse filme. O bastante para eu não assistir esse filme, inclusive. Pois é. Na história, a Meryl Streep é uma dona de casa que mora no interior do Iowa. E ela morre, mas isso não é um spoiler, porque ela morre no começo do filme. E os filhos encontram umas cartas, um diário, algo assim. E nesse diário ela conta, ela é casada e tal, e conta uma história que ela teve, um caso extraconjugal que ela teve de 5 dias... com o Clint, né? Com o personagem do Clint, que era um fotógrafo da National Geographic, que foi pro Iowa fazer fotos das tais pontes de Madison. Isso eu estou supondo. Aí o título, né? Aí o título. Alerta de suposição. Mas é um filme bastante elogiado. A Meryl Streep foi indicada pro Oscar, como de costume, sim, né? Mas ela não levou. E esse projeto quase ficou na mão do Sidney Pollack. E ele queria que o Robert Redford estrelasse. Certamente é um papel que você imagina muito mais Robert Redford fazendo do que o Clint. Né? Combinaria. Mas é por isso que tenha ficado tão legal o filme. Eu acho que é interessante, e foi interessante pra carreira dele, assim, porque mostrou que ele era capaz de fazer coisas diferentes de verdade, assim, né, cara? Que por mais que O Mundo Perfeito é um filme mais sensível, ele é, ainda assim, o Clint é um policial, né? E que tá perseguindo um bandido, quer dizer. Mas é isso que é legal, assim, é um papel muito, muito desafiador, acho, pra ele. Assim, é uma coisa muito diferente das coisas que ele, de fato, estava acostumado a fazer. Depois de As Pontes de Madison, e aí a gente vê uma sequência de 3 grandes filmes, assim, né? As Pontes de Madison, O Mundo Perfeito e lá atrás Os Imperdoáveis. Aí ele vai numa sequência já não tão legal. Eles são filmes que têm atrativos, não são filmes ruins, mas que não são exatamente... De Oscar ou unanimidades. Né? São filmes medianos, alguns pouco melhores que outros. Mas esse é legalzinho. O Poder Absoluto, de 97. Mais uma vez com Gene Hackman no elenco, Ed Harris e a Laura Linney. Nesse filme o Clint faz um ladrão que entra numa casa para assaltar essa casa... E aí, de repente, ele tá lá dentro e entra um casal na casa, teoricamente os donos da casa. E ele se esconde atrás de um vidro espelhado e fica lá esperando os caras, uma chance de escapar. Acontece que esse casal começa a se beijar, não sei o quê, de repente eles têm uma discussão, a menina ataca o cara, E esse cara foge, entra dois seguranças, matam a menina. E esse cara, no caso, é o Gene Hackman, que era o presidente dos Estados Unidos. Então ele viu o presidente dos Estados Unidos como amante, e os seguranças dele matando essa amante. Os caras tentam encobrir esse fato, só que o Clint foge com... Eu não lembro se era um pedaço de vidro, alguma coisa que tinha o sangue do presidente, com o qual a menina machucou o presidente. Então ele teria a prova do crime. E aí invertem tudo a situação pra ele ser, obviamente, o acusado do crime, culpado. E aí o filme ele tenta provar a inocência dele. Esse filme é muito interessante, mais um policial dele. No caso, ele tá do outro lado, mas ainda assim, em teoria, ele tá do lado certo, né? É, exatamente. Mesmo não sendo um policial. O Clint fez tantos policiais que, honestamente, pelo título, eu não me lembro, não consigo dizer qual é qual. Só sabendo a história mesmo. Esse eu assisti, eu lembro e eu curti. É, mas é um filme que é um pouco mais convencional, né, ainda assim. Ele... O Clint, cara, ele nunca foi um diretor com grandes marcas estilísticas, né, cara? Ele não é dado a muito virtuosismo. Na cara dele que é sempre... Mas ele é um cara consistente. Todo filme dele você percebe isso. Ele não tenta fazer nada inovador, mas ele também não chuta o balde. Eu nunca acho que ele errou dirigindo. Mas o que eu acho legal é isso. Então, os personagens dos filmes dele são sempre muito complexos, assim, sabe? São sempre... Para os atores, é uma fonte inesgotável, sabe? De elementos para você atuar, sabe? São, não sei, eu tenho essa visão, assim. Eu sempre acho os personagens dos filmes dele muito legais. Muito legais, sabe? Eu acho também, e eu acho que ele se apoia muito em boas histórias, assim, né? Boa parte dos filmes dele, se não me engano, esse Poder Absoluto também é... Foram baseados em livros, assim, né? Então ele deve ser um cara que vê uma coisa... Lê um bom livro e fala, pô, isso daria um filme. E ele não se preocupa tanto em deixar uma marca, né? Como você pega, sei lá, uns diretores que nem o Brian De Palma. Porque é um cara que é muito preocupado em deixar marcas estilísticas, né, cara? Você vê um filme do Brian De Palma, você vê que é um filme do Brian De Palma. Às vezes isso dá certo, quando ele tem uma boa história aliada a isso. E às vezes não dá quando não tem. Então o Clint, eu acho que ele é mais seguro nesse ponto, assim. Ele é mais constante, né? Mais regular. Ele quase sempre conta boas histórias. Ele não contou uma boa história no próximo filme. Meia-Noite no Jardim do Bem e do Mal. 97 também, o mesmo ano que ele lançou Poder Absoluto. Dali em diante, dessa época em diante, ele despirocou, né, cara? Ele vai fazer quase um filme por ano. E, sei lá, acho que ele queria realmente deixar um legado. O cara não tinha 20 anos, né? Já era um velhinho, né? Mais impressionado, assim, meu, que vigor. É, totalmente. Né? Não, e mesmo hoje em dia, né? Você pega, a gente já fala do Invictus mais tarde, mas você assiste Invictus hoje, você não acha que é um cara de 80 anos que tá dirigindo. Esse filme, cara, é um filme bastante estranho. É o mais próximo que o Clint tentou fazer de fazer uma coisa mais estilística, né? Ele é um filme, quase um filme de arte, mais uma vez baseado num livro. Tem o John Cusack aqui no elenco, o Kevin Spacey e o Jude Law. O John Cusack que faz o escritor que vai pra Nova York, vai pra Savannah, na Geórgia, cobrir uma festa. E nessa festa, os dois caras brigam, no caso, o Kevin Spacey e o Jude Law. E um cara mata o outro e esse escritor vai tentar descobrir quem matou quem. E, cara, é um filme difícil, longo pra cacete. Ele entrou numas de ser meio um Robert Altman, assim, saca? Nesse filme. E não deu nada certo. Eu acho que ele, sei lá, tem que se concentrar realmente em contar histórias assim. Eu nem sabia que esse filme tinha sido dirigido por ele. É. Você lembra de assistir esse filme? Eu assisti na época. Esse filme, achei uma merda terrível. E não sabia que era dirigido por ele. É talvez o pior filme da carreira dele. Muito bem. 99, Crime Verdadeiro. Alguém assistiu? Me fala a história do mundo aí, pelo nome, sem chance, velho. Sem chance, eu sou Olha só, tem um cara que é negro e que ele foi assaltar uma mulher grávida, teoricamente aconteceu isso, pra roubar, tipo, 96 dólares e... Tipo, não, eu sei exatamente porque senão não fala... Aí ele... Okay. E aí ele é preso e condenado à morte. Aí uma jornalista é enviada pra entrevistar esse cara e fazer tipo um perfil de um cara no corredor da morte. Só que ela morre em um acidente por acaso. E manda um cara pra cobrir o papel dessa mulher e entrevistar esse cara que tá no corredor da morte. E esse cara é o Clint. E o Clint suspeita que esse cara possa ser um inocente. Então a história do filme é isso. O Clint Eastwood tentando provar que o cara é inocente. Filme. ele chega sem nenhum, sem acreditar realmente, o cara era inocente, ele vai totalmente, ah, tem que ir, alguém vai lá cobrir, ele não tava nessa empolgação toda, lembra desse filme, depois ele passa a acreditar e eu não lembro como é que o filme acaba. Nem eu, é bom que a gente não vai falar. Eu lembro de assistir no cinema, mas eu não lembro muita coisa desse filme. Clint, sempre assisti todos os filmes do Clint em locadora. Todos, porque nem sempre eu vi isso no cinema. Convenhamos, crime verdadeiro eu não iria no cinema ver esse filme, entendeu? Eu fui no filme que raios. Mas direto, saía o filme do Clint e assistia em DVD. Por isso que o anterior eu não sabia que era dele, não tinha ele na capa, pô. O anterior ele não atua, né? Pois ele era, só dirige. Só dirigiu. Em 2000, um filme que eu acho razoável, Cowboys Espaço. Você falou comigo outro dia que você acha muito bom. Ah, eu sou uma pessoa volúvel. Eu acho legal. É um filme divertido. Quatro vovôs que resolvem ir para o espaço novamente. O grande trunfo de Cowboys Espaço é o elenco, né, cara? Que são realmente quatro cowboys, de verdade. Quatro astros de Hollywood, da época de ouro de Hollywood, tirando... Inclusive, todos já fizeram papel de cowboy, eu acredito. É. Talvez só o Sutherland que não, os outros sei que fizeram. O James Garner com certeza fez, o Tommy Lee Jones fez recentemente, né, até. O Tommy Lee Jones sempre teve cara de cowboy. Ele é o estilinho. E aí é o Clint também, o filme tem elenco do James Cromwell. O filme, o Clint é um veterano, da NASA, Programa Espacial Americano. Todos eles eram astronautas veteranos. Mas ele era astronauta? Não, ele, o Clint era piloto da Força Aérea. Mas os outros três, um deles, acho que o... Como é que chama? Tommy Lee Jones. Um deles era astronauta. Eu acho que é o Tommy Lee Jones mesmo. Mas o fato é que eles têm que ir para o espaço, porque tem algum satélite muito velho. Exatamente. Que só eles são velhos também e são capazes de entender a tecnologia. Não faz nenhum sentido esse roteiro para mim. É tipo um Armagedon, só que... Tipo um Armagedon. É o Armagedon da melhor idade. Os amigos do Clint. O mais legal é você ver quatro tiozinhos. Primeiro que... os quatro atores excepcionais, né? E que demonstram uma intimidade em cena muito foda, assim. A química do elenco é muito foda mesmo. E eles ficam se sacaneando um ao outro, né, cara? E aí eles têm que treinar pra ficar em fora, pra poder ir pro espaço. Eles usam aquelas roupas, é muito ridículo usar aquelas roupas de astronauta, cara. E treinando embaixo d'água, e tem todo um processo. Algumas coisas curiosas desse filme. Primeiro que... o Jack Nicholson e o Sean Connery seriam dois dos atores que fariam os personagens. O Sean Connery seria o personagem que acabou na mão do Donald Sutherland. Aí sim, esse filme é sensacional. E o Jack Nicholson no papel, no lugar que entrou o James Garner. E... uma pergunta, vocês entrariam numa nave pro espaço com o Jack Nicholson? Olha, amigão. Se ele pegou numa cara. Sim, eu ia. Aí tudo bem, né? Você entra com o cara. Se ficar num hotel com o cara, já foi aquele desespero. Imagina uma nave espacial. Exatamente. Mas, pô, seria demais o Sean Connery e o Jack Nicholson nesse papel. Nesses papéis. E, enfim, não rolou. E aí, cara, sabe que a NASA tem uma coisa que eles chamam Vomit Comet, que é um avião, aquele avião que, quando você vai fazer um filme, o Apollo 13 usou isso, né? Ele simula a gravidade zero. Então você precisa filmar a gravidade zero, você vai... É um avião que cai a uma velocidade gigantesca. Aí durante alguns segundos você está em gravidade zero. Exatamente. Isso é bizarro. E a NASA ofereceu os seus serviços para esse filme, para o cliente. Falou, pô, cara, vamos filmar essa parada que é legal. Ficou realista pra caralho no Apollo 13. Mas o cliente ficou com medo, afinal ele não estava mais lidando com os garotos. Né? Ele próprio já não era mais um garoto. Tinha mais idade para essas coisas. Aí acho que o Vomit Comet ia ser, sei lá... Death Comet. Não, porque que esse avião, pra quem não sabe, ele sobe até uma certa altura e ele simplesmente despenca. E é nessa despencada que você fica... brinca de gravidade zero. Isso é horrível, cara, a sensação. Mas deve ser divertido. Ah, deve ser divertido, eu tinha vontade de fazer isso. Não, mas na hora que cai a primeira vez, tipo. É aquela queda de montanha-russa que dá, mano, gravidade zero. Você, uou! Vamos lá, 2002, Dívida de Sangue, Blood Work. O Clint, mais uma vez, é um policial, né, aposentado. Policial durão. E que ele sofreu recentemente um transplante de coração, certo? Eu lembro desse filme. Pois é. Não sabia o nome, de novo, mas eu lembro desse filme. E aí, uma mulher contrata, que é a irmã da mulher que doou o coração pra ele, contrata ele pra investigar um serial killer, enfim. Coração de menininha. How convenient. Eu lembro bem pouco esse filme. Tem o Jeff Daniels no elenco, a Angelica Houston E eu lembro de uma coisa, que pouco depois desse filme saiu uma novela da Globo em que alguém tinha um coração transplantado e a pessoa vai se apaixonar por aquela mulher que tinha um coração transplantado e tal. Será que foi uma influência de Vida de Sangue? Se tem alguma dúvida. Champagne, depois. Mas a Globo faz isso? É. A Globo vê filme? Camil das Índias, Slumdog Milionaire, eu não sei. Aí começa a fase realmente interessante dele enquanto diretor. Eu já falei isso antes, né? Mas agora começa pra valer. E é a fase que ele se encontra até agora. Daqui em diante ele não errou mais. Né? Tem acertos maiores, acertos menores, mas não errou mais. Primeira vez com Sobre Meninos e Lobos, Mystic River, em 2003. Esse é o filme que eu não assisti, que eu mais quero ver dele. Até Nossa, agora. É incrível esse filme. E tem pessoas que falam mal. Um cara me falou mal desse filme hoje. Por quê? É, ele falou que não gosta da direção. Quem fala mal desse filme, cara, normalmente não tem exatamente um argumento forte, só sabe? Não gosta. Não gosto da direção do Clint. Cara, primeiro que ele tem uma das atuações mais incríveis que eu já vi na minha vida, que é o Champagne, esse filme, né? Tá aí outro cara que, puta que pariu, né? Você bota qualquer papel pra ele, ó, você vai fazer uma mulher, ele faz uma puta mulher, sabe? Você vai fazer um retardado. Ele faz um mega retardado. É impressionante. Ele chegou a ganhar o Oscar? Sim, ganhou o Oscar de melhor ator. E o Tim Robbins também ganhou, né? Como ator coadjuvante. Gente, tá faltando um terceiro ator principal nesse filme. Quem era? O terceiro ator é o Kevin Bacon. Os três, a história do filme é essa. Eles são... Começa antigamente, né? Eles eram crianças. Estão na rua brincando e passa um carro. Falando que são policiais. Então vão embora, estão na rua até tarde. E o moleque tá até escrevendo, né, o nome dele no cimento molhado e fica pela metade o nome, né? Mas só não, um deles que é o... Os três. Não, os três escrevem, mas o Tim Robbins, ele não acaba de escrever o moleque que representa o Tim Robbins na infância. Mas em teoria só o Tim Robbins teria sido. Então, só ele, porque eles fogem, os três conseguem fugir, o Tim Robbins não consegue fugir. Isso. E passa, sei lá, 4 dias sendo abusado sexualmente, uma experiência traumática pra caralho, e aí os moleques passam a meio que a rejeitar ele, né, uma coisa... E eles eram muito amigos e dissolve o grupo, né? Cada um vai pra um lado. E os outros dois, tanto o Champagne como o Kevin Bacon, em teoria ficam bem, que seguem suas vidas. Agora o Tim Robbins não consegue. Mas são 3 ou 4 mesmo? São 3. Tim Robbins, Champagne e Kevin Bacon. Aí cada um vai pra um lado, né? O Tim Robbins fica totalmente traumatizado, né? Assim, super protetor em relação ao filho, né? Ele casa com aquela mulher. Com a Martha Gay Harden, né? É a Martha Gay Harden, não é, que faz a mulher dele? Enfim, aí ele casa, fica super traumatizado, né? Enfim, aí o Kevin Bacon vira policial. O Champagne casa, tem um monte de filha. O Champagne tem tipo uma mercearia e ele é meio que um bandido do bairro, assim. É. Né, tem uma hora que ele dá um esporro nos gangsters locais, assim, que é gangster, assim. E aí é que ele mostra a violência dele, assim. E aí o que acontece? A filha do Champagne é morta, uma cena muito forte, muito foda e muito bem fotografada do Champagne. Ficou famosa a cena dele gritando, né? E as pessoas segurando ele, aquela confusão. E aí esses três amigos são obrigados a se reencontrar, né? E lidar com um passado ultra doloroso, especialmente pro personagem do Tim Robbins. E eles se encontram, o Kevin Bacon na condição do policial, tá investigando o caso, o Champagne, o pai da menina, e o Tim Robbins como suspeito, né? Cara, é um filme, eu gosto demais, assim. Nossa, eu acho um filme massa, assim, talvez, eu não sei nem pela história, assim, mas é uma aula de atuação, cara. Nossa, é impressionante o Tim Robbins e o Champagne, assim, o que eles fazem é muito incrível, é muito foda, assim, é muito forte, é muito bonito. Esse não quero contar spoiler, mas assista. Esse vale a pena ver novamente, na boa. Os outros todos eu podia falar, morreu ou não morreu, mas esse não, assista. Esse não vale a pena dar spoiler, obrigado, não. Amigos. O Bob não viu. Em respeito ao Bob. Assista. É muito bom mesmo. É daqueles assim que... E ele é o Clint, mais uma vez, tratando de personagens que são obrigados a lidar com o passado, né? Como ele fez nos Imperdoáveis. E depois ele vai voltar a abordar isso mais pra frente na carreira dele, em Gran Torino, por exemplo. E é uma coisa, é um filme duro, difícil, né, amargo pra caralho, assim, e que tem uma dose de suspense, pra quem gosta de suspense, sei lá, é muito bom mesmo. Algumas curiosidades, cara, eu falei que tem gente que não gosta do filme, a revista Premiere colocou ele como um dos 20 filmes mais overrated. Como se traduz overrated? Supervalorizado. Da história. Eu não acho supervalorizado. O Michael Keaton quase ficou com o papel que ficou na mão do Kevin Bacon. Acho que não faria diferença, né? Kevin Bacon, Michael Keaton. Não sei. Michael Keaton foi Batman, ele poderia ser um policial. Essa é a sua lógica? Não, acho que tanto faz que fosse Kevin Bacon. Que foi feliz, não, o Michael Keaton quase ficou com o papel do Champagne. Aí eu falo, graças a Deus que não ficou, né? Agora o Kevin Bacon ficou com o papel dele, então foda-se. Michael Keaton tá sempre se fudendo, né? Ele nunca faz nada. Michael Keaton está sempre se fudendo. É uma boa frase, Sofia. Mas eu juro por Deus, né? Ele não teve nenhuma grande chance. Ele fez um filme muito bom, cara, que era um Homem de Neve. Não, ele é o nosso querido Beetlejuice, exato. Mas sabe qual é o melhor filme dele? Eu, Minha Mulher e Minhas Cópias. É de chorar de rir esse filme. É, eu acho que eu nunca vi. Nossa, vai ver, porque tem um das réplicas dos... Como é que fala isso? Clones. Um dos clones é um maluco, cara. Não, juro por Deus. Eu sempre vejo esse filme, adoro. Não aguento vergonha alheia da Sofia. Não é verdade. Guilty Pleasure. Guilty Pleasures com Sofia. O Michael Keaton chegou a começar a filmar, a ir pro set e tal. Mas um dia teve uma discussão meio feia com o Clint, e ninguém discute com o Clint e sai imune, né, cara? Você falou agora sobre Meninos e Lobos. Eu acho sensacional essa tradução de nome de filmes, né? Misty River sobre Meninos e Lobos. Lá atrás você falou do Os Três Homens em Conflito, que era o feio, o bom, o mal e o feio. São sensacionais. The Good, The Bad, The Ugly. E Mystic River é muito mais poético do que sobre... Quer dizer, não sei se muito mais, mas é que tem uma relação tão direta com a história que... Quando eu vou fazer um post no meu blog ou algo do tipo que eu não sei que nome dá, eu ponho sobre não sei o que, não sei o que lá, saca? Os temas da parada. Eu acho que a sensação é meio essa, né? Põe aí, como eu vou chamar esse filme? Mas é que tradução. Rio Místico. Eu falo novamente, eu falo isso desde o começo. Eu acho que a gente tem um podcast só sobre traduções de filme. Faremos. Isso dá, muito tempo. Mas a gente tinha que trazer alguém da indústria aqui pra falar com a gente. Verdade. Alguém que traduz o nome de filme. É verdade. Porque tem que entender a cabeça. Se chegar a pessoa e perguntar por que você faz isso. Por que Up in the Air virou Amor Sem Escalas, por exemplo? Ah, o Kick Ass virou subtítulo Quebrando Tudo. Ah, é? Olha aí. Né? E na boa. Quebrando Tudo. Eu tenho quase certeza que já usaram Quebrando Tudo em algum filme. Por aí. Quebrando. Mas não como subtítulo. Talvez não como subtítulo. Olha a diferença, olha a diferença. Million Dollar Baby, esse acho que ganhou um título em português quase lá, né? Menina de Ouro. Na verdade, eu acho que é lá. Porque... Não, é lá, adaptou bem. É porque tem uma questão também, Million Dollar Baby é uma expressão, né, americana, isso. É um termo. O equivalente, no caso, a Menina de Ouro, talvez, né? No Brasil. Menos. Assim. Eu acho que é um termo... bem mais... Mas ouro vale muito mais que $1 million. O ouro vale muito mais do que dinheiro. O filme é de 2004. Aí o Clint, voltando a interpretar, ele faz um cara que ele treina boxe, né? Ele treina lutadores de boxe. Filme. Boxers. Todo mundo vê esse filme. Boxers. Inclusive ele volta nesse filme com a parceria com o Morgan Freeman. Volta a parceria com o Morgan Freeman, um papel muito legal do Morgan Freeman. Aliás, sabia que o Morgan Freeman... Nunca foi protagonista? Invictus ele é. Então acho que o Clint falou, porra, meu. Porra. Ele não é tão protagonista em Invictus, não. Você assistiu Invictus? Não, eu sei a história. Eu assisti... Eu sei a história! Aí eu posso falar que ele é protagonista. Não, ele é muito mais que o Matt Damon, cara. Matt Damon, ele é muito Matt mais. Matt Damon. E o Morgan Freeman, ele ia ficar com o papel do Clint nesse filme. E aí, quando o Clint entrou no projeto, ele falou, pô, mas eu não quero fazer você, eu gosto tanto de ser coadjuvante. É mais fácil ganhar Oscar de coadjuvante. E aí ele foi ser o assistente de Clint Eastwood. A gente é amigo confidente, né? É muito legal. Foi a melhor escolha, no fim. Parênteses, ele nasceu no mesmo dia que eu. O Morgan Freeman ou o Clint? O Morgan Freeman. E a Marilyn Monroe também. Olha lá. Aí sim. O grande nome de Menina de Ouro é Hilary Swank, que ganhou o Oscar, certo? Eu tô enganado, ganhou o Oscar. Com o Oscar do lado. Ah, é? Tem essa foto? Tem a foto. Sabia. Tipo assim, ela é toda vestida de gala, comendo cheeseburger, assim, e o Oscar. Yes! É, o filme ganhou, cara, vários Oscars, né? Direção pro Clint, melhor filme, ator coadjuvante Morgan Freeman e atriz pra Hilary Swank, que ainda foi indicado a edição, ator pro Clint também, e roteiro, que é do Paul Haggis, que é o cara que dirigiu Crash. Esse projeto, na verdade, era um projeto do Paul Haggis, que quando o Clint se interessou pelo projeto, ele meio que cedeu, assim, falou, não, eu fico só com o roteiro, você dirige. E, cara, é difícil falar desse filme sem estragar o filme pra quem não viu. Não, né? Contemos o final, mas basicamente... É que não é o final, é o meio, né? É o meio do filme e acontece uma coisa que muda completamente a história. Porque até o meio do filme, ele é rock com uma garota. Sim. Boa definição. A Hilary Swank, ela quer lutar boxe, ela vai treinar na academia do Clint. O Clint não quer treiná-la porque ela é uma menina e ele não treina menina. Eu lembro de um adesivo que tem na sala dele que era Tough and Enough. É muito legal. Ser durão não é o bastante. É isso aí. E aí o Morgan Freeman passa a treinar ela meio que às escondidas. Com o tempo, o Clint simplesmente olha... Começa a enxergá-la com respeito, porque vê que ela não desistiu, e finalmente começa a treinar. E aí eles criam uma amizade, né, cara? Muito forte, o Clint e a personagem da Hilary Swank, que é a Maggie. E como que ela chama ele mesmo? McCosher? Não, ele chama ela. Ele chama ela. Chama pelo sobrenome. Não, ele tem um termo que ele chama ela que significa... Que significa meu coração, meu pulso, na verdade, meu... Mas ele não conta pra ela, ela não sabe. O que significa? É. Ela não sabe até... Estraguei, desculpa aí, Clint. O filme é, mais uma vez, o Clint interpretando um personagem que tem que lidar... Aqui eu acho que o personagem dele é muito parecido com ele em Gran Torino, por outro motivo, assim, que é o lance dele lidar com os preconceitos dele, assim, né, cara? Aprender a trabalhar isso na cabeça dele e aceitar o diferente. No caso, uma garota. E ela luta muito bem. Ele fica surpreso com isso. Porque ela manda bem, ela derruba todo mundo. O que eu acho mais legal da Hilary Swank nesse filme é o sotaque que ela faz, cara. Sim, é muito bom. Ela é da onde no filme, vocês lembram? Que aquela família dela é muito boa. É sulista, né? O sotaque dela é do sul dos Estados Unidos. É. A Hilary Swank ganhou 20 libras, cara, pra poder fazer esse personagem. E ela se entrega realmente. Ela ficou muito doente durante a filmagem, de uma infecção. E ela meio que não queria contar pro Clint, sabe? Que ela tava mal, foi internada. Ah, libras o peso? Peso. Ah, tá. Você falou libras, achei que era o salário. É. Isso se entrega, né? Uh-huh. Trabalhar por 20 libras de salário. Uh-huh. Pois é. Enfim, é um filme muito bonito, né, cara? E triste pra caralho. Eu só tenho uma ressalva com esse filme, que toma todo filme de boxe, na verdade, que fica irreal as lutas. Porque a gente assiste boxe, vê que a luta não chega naquele ponto. O Jay sempre vai interromper antes. Claro. Ali não era profissional, não é nem essa palavra, acho, mas era meio que escondido. Ilegal, vamos dizer assim. Era quase ilegal, né? Que a coisa vira... É luta de rua, pô. Né? Só falta pegar uma cadeira e tacar na cabeça. Mas é mais ou menos isso mesmo. Não é aquela luta, tipo, com regras. A porrada que ela cai é meio na nuca que ela toma. Até porque é de mulher, né? Os caras estão muito interessados. Será que não existe uma confederação americana de luta? Não. Existe, deve ter, mas... A filha do Muhammad Ali... Elas costumam lutar com molho de tomate, assim. espaguete. Uau! Tem uma frase muito boa nesse filme que ele vira e fala assim: ah, a gente tem que ir não sei aonde. Você prefere de avião ou de carro? Ele falou: não, você tem que escolher, você escolhe. Aí ele falou: tá bom, então a gente vai de avião, a gente vai de carro e volta de avião. Ele falou: mas como é que a gente faz isso? Ele falou: não sei, vamos escolher. É muito legal, que ela é uma mulher pobre, menina pobre mesmo, e ela começa a ganhar dinheiro. É interessante como isso muda a vida dela, como muda a vida da família dela, que a Sofia falou mais cedo. Não, a família é... Bando de aproveitadores malditos. Agora, é foda que ele cria uma personagem ultra carismática, claro, auxiliado pela Hilary Swank, que é brilhante no papel, né? E é uma ascendência, né, cara? Você acha que é um filme de esporte, né? E você vai... Yeah, yes, foda! Campeão mundial! De repente, no meio do filme, BUM! Né? Cara. E aí você tá apaixonado por ela, assim, porque é muito foda a interpretação da Hilary Swank, de verdade. E aí você tem um baque, né, cara? E eu acho que ele consegue transmitir isso, serve pra isso. Você realmente sentir no papel, no lugar do Clint ali, entendeu? Ver uma pessoa que você gosta tanto numa situação tão difícil. Ele constrói cuidadosamente essa relação. De você com ela, né, com a Meg. Você vai criando essa simpatia, esse negócio, não sei o que, né? E quando você tá, né, lá, naquele ar, você leva um chute na cara. É, cara. É foda. É um filme foda. E a própria personagem muda, né? A própria personagem tem que lidar com outras questões agora e ela fica uma coisa diferente. É. Assim. E o final desse filme é muito forte. É, pode dar spoiler nesse, não? É, a gente não contou até agora. Não merece spoiler. Mas... O final desse filme é muito forte, é muito legal. Eu duvido ter alguém que ouça um podcast de cinema que nunca tenha visto Menina de Ouro. Tinha alguém que ouviu e nunca assistiu nenhum filme do Kubrick. É, não sabia nem quem era o Kubrick. Então. Eu não sabia quem era. Fiquei meio perdido. Mas ninguém sabe disso ainda, porque eles não ouviram os e-mails. Não, mas é que a gente... Você é ouvinte, a gente tem uma organização muito forte aqui. Bruno Andrei manda todos os e-mails pra todo mundo ler, pra gente saber o que vai falar. Então, a gente lê a pauta inteira. Exatamente, por isso que a gente já sabe que a pauta não é pesquisada na Wikipédia. Qual vai ser o próximo filme que o Bruno vai falar? A gente já leu tudo. Exatamente. When I get to the bottom, I go back to the top of the slide. Em 2006, ele lança dois filmes, uma dupla, né, sim, cara? Filmes que se comunicam, um trabalho audacioso pra caralho e que deu certo, mas eu com algumas ressalvas, né? Especialmente o primeiro, A Conquista da Honra. Qual que é? Flag of Our Fathers, que é a versão americana. É, a ideia é a seguinte, vamos pegar a Guerra do Pacífico, especificamente a conquista de Iwo Jima, né, que era o monte lá. O monte lá. Sei que eu sou um perito. Saca, tem um monte a história. E fica lá. É isso, história desse monte. Dudu, explica, por favor, o que é o monte? O que é Iwo Jima? É um monte lá, você explicou também, Bruno. Não tinha como ser diferente. Não tinha. É um monte lá que tem aquela famosa foto lá, isso, que são vários soldados americana, empurrando a bandeirinha americana. É naquele monte. E que dizem que essa foto foi, mano? É, então, e o filme discute exatamente isso, né? O primeiro, assim, A Conquista da Honra fala especificamente a visão americana desse combate e o que aconteceu com aqueles soldados naquela foto, né? E o quanto que eles foram usados como propaganda do exército americano. Pra levar mais gente pra guerra. Exatamente, e eram quatro caras, todos eles com traumas horríveis de guerra, né, cara? E não queriam muito aquilo, né, cara? Aquele fuzileto. Eu tiro uma dúvida. Ele teve a ideia de fazer dois filmes o tempo inteiro ou ele pensou em fazer um daí e perceber que tinha uma história melhor pra contar do outro lado? Cara, o projeto ele já foi filmado junto, né? Já fizeram dois. Eles filmaram os dois filmes ao mesmo tempo. Se a ideia na cabeça dele surgiu primeiro uma, depois a outra, eu não sei. Sinceramente, não sei. O Conquista da Honra, eu acho que ele tem algum problema de ritmo, assim, né, cara? Ele é um... E é engraçado, porque o Cartas para Iwo Jima é um filme muito mais lento do que A Conquista da Honra. Sim. Só que ele é muito mais legal de ver, assim. Porque, eu gosto muito mais da versão... Porque aí tem o Cartas para Iwo Jima, que é a versão japonesa do mesmo fato. Inclusive é totalmente falada em japonês, com legendas. É que pro público americano é um troço complicado. Complicadíssimo. É até curioso que foi indicado pro Oscar de melhor filme. Foi a última vez até hoje, né? Aconteceu algumas vezes com A Vida é Bela. Mas que um filme não falado em inglês foi indicado pro Oscar, apesar de ser um filme norte-americano. O Mel Gibson tá sonhando com isso até hoje, ele quer o dele, né? É. Pois é. Parece que ele vai fazer assim, em mandarim. Ele vai fazer em inca. Isso é uma linguagem morta, você não tem Mas aquele Apocalipto. Apocalipto. Ah, tão legal. Eu acho legal filme. Também. A versão japonesa teve roteiristas japoneses escrevendo o filme. O que é foda, que deu uma autenticidade pra coisa, assim. O filme, ele tem um clima de filme japonês mesmo, né? Total. E tem o Ken Watanabe, um dos grandes astros do cinema japonês, que fez o Tigre e o Dragão, por exemplo. Quem? O Ken Watanabe. Famoso Ken? Famoso Ken. Watanabe. Quem já assistiu na base? Esse filme, cara, teve uma polêmica envolvendo o Spike Lee. E aí, claro, gosto do Spike Lee, mas eu achei que ele foi um cara meio aproveitador, assim. Porque quando esses dois filmes estrearam no Festival de Cannes, o Spike Lee deu uma declaração pública falando mal do Clint, criticando o Clint, porque ele não tinha mostrado os soldados negros que atuaram no Pacífico na Segunda Guerra Mundial. E o Clint, cara, falou, pô, cara, mas o meu filme não é sobre isso, não sei o quê. Ele chegou a trocar farpas via imprensa, até que o Clint se encheu e falou, mano, cala a boca, mandou ele calar a boca literalmente, falou. É. Tá achando ruim, faça o seu. Aquelas frases da Veja, assim, cala a boca. Exatamente. Punk. Acontece que o Spike Lee, nesse período, tava filmando aquele Milagre de Santa Ana, que é um filme justamente sobre isso, sobre soldados negros que atuaram no Pacífico na Segunda Guerra. Porra, mano, isso eu acho de uma sujeira, de um... Se aproveitar de um fato. E é uma coisa tão complicada, se acusar alguém de racismo, entendeu? Se falar, pô, você tá se negando de mostrar os negros que atuaram ali. E, cara, não é nada disso, entendeu? Tanto que o próximo filme do Clint que a gente vai falar... Pode o próximo chegar já... a falar pro Fernando Meirelles, que fez Cidade de Deus, que ele não mostrou a comunidade japonesa que existe. Eu, como baiano, me ofendo, inclusive, pelo baiano do Tropa de Elite ser o vilão, entendeu? Eu acho. Me ofende isso. Exijo cotas para baianos bonzinhos nos filmes. Pois bem, cara, a Conquista da Honra foi recebido com bastante frieza pela imprensa mundial, mas ainda assim é um bom filme que mostra a guerra de uma ótica diferente, né, de como as coisas são armadas, o circo que é armado pra imprensa, pro exército conseguir mais soldados. Eu gosto do Clint porque, justamente pela ideia desse jogo, né, que ele fez, da Conquista da Honra e de Cartas de Kojima, e da competência com que ele fez as duas partes, né, assim... Não, e um cara que fez isso, não pode ser nunca chamar o cara de racista, né, cara? Porque, porra, ele tá mostrando os dois lados. Nunca fez isso na história antes, né? Ele tá pegando um ponto e mostrando os dois lados da mesma história, né, cara? É muito foda. É um projeto... Como projeto, eu acho incrível, mas eu acho que, infelizmente, ele não ficou à altura da ideia, né? Já o Cartas para Iwo Jima, eu acho um filme muito bonito, muito bem realizado e foi melhor aceito pela crítica, foi indicado para alguns Oscars, ganhou só a melhor edição de som, mas foi indicado a direção e a melhor filme também, e roteiro. Olha, o filme tá grandes coisas, mas o som... O som é incrível. Feito. Sensacional. Tinha microfone da MTV emprestado. E cadeiras. Sim, o som das cadeiras sai com certa frequência no programa. Em 2008, A Troca, eu vi esse filme anteontem, tá fresquinho na minha cabeça. Changeling, com Angelina Jolie e John Malkovich, grande John Malkovich. Uma curiosidade, quem escreveu o roteiro desse filme é um cara chamado J. Michael Straczynski. Agora só, A Troca é um filme baseado numa história real, onde a Jolie, ela tem um filho e tal, uma mãe solteira, o pai fugiu, tem um filho e ela vai trabalhar um dia e deixa o moleque sozinho em casa, o moleque tem 9 anos. Quando ela volta, o moleque não está mais lá. Ela vai na polícia, aquela coisa da mãe desesperada atrás de um filho perdido. Dali a alguns meses, a polícia aparece com o moleque e fala, seu filho está aqui, faz uma puta fuzuê na imprensa, fotógrafo, não sei o quê. E ela fica maluca, vai encontrar o moleque na estação de trem, se passa na década de 20. Você assistiu ou não assistiu? Não, mas isso tem no trailer. Tem no trailer. Quando ela chega lá, ela fala, peraí, isso não é meu filho. E a polícia, não, calma, isso é um trauma, você tá passando por um trauma, situação traumática, normal, passaram muitos meses, criança nessa idade muda muito mesmo, é seu filho. Ela leva o moleque pra casa, mas ela em casa descobre, não, realmente esse moleque não é meu filho. E o moleque fica teimando, dizendo que é filho dela, que é bizarro. E aí o filme trata disso, ela contra a polícia, e aí assim, a gente, é uma fase... Espaço na Califórnia, e a polícia de Los Angeles naquela época era marcada por ser uma polícia muito violenta e corrupta. E tava manchadíssima com a imprensa, assim, e com a população. E o prefeito queria se reeleger, então ele precisava ter um fato que chamasse a atenção da mídia pro lado bom da polícia, né? E um caso desse de uma mãe que reencontra um filho é uma coisa que até hoje isso dá audiência, né, cara? Deixa o menino Pedrinho. Todo domingo no Gugu tem um caso desse, né? Você lembra do menino Pedrinho? Sim. Lembro, a menino Pedrinho. Esse filme é bom porque o roteirista dele escreve quadrinhos e ele é um pois lixo. Pois bem, J. Michael Straczynski escreveu esse Babylon roteiro. Ele criou Babylon 5, aquela série. Ele criou Babylon 5. Isso. Escreveu uma fase terrível do Homem-Aranha. Ah, é mesmo? Puta que pariu. Ele é o roteirista de Ninja Assassino. Ó. E ele escrevia roteiros para He-Man e She-Ra. Ah, então, aí sim, aí ele merece meu respeito. Moral da história. O programa de hoje aprendemos que você não deve deixar o seu filho sozinho com a polícia. O foda é que, cara, esse filme, essa história aconteceu de verdade. Eu não vou contar o desfecho. Não é bem o desfecho, mas a explicação pro fato do moleque ter sumido, mas é uma história super famosa na Califórnia. E o Straczynski aqui, quando... Straczynski ou Stravinsky? Straczynski. Straczynski não é. Eu sei um Z juntos. É. Quando ele ouviu essa história, ele ficou fascinado, assim. E resolveu pesquisar muito, não sei o quê. Então você vê claramente que é um projeto de um cara que não tem... Ele descobriu claramente que... você vê claramente que ele é um cara que não tem exatamente... como é que experiência nesse trato, nesse tipo de filme, nesse tipo de roteiro, mas se apaixonou pela história e quis levar essa história pro cinema e conseguiu, né? E fez bem feito. Porque não é um filme com muitas críticas, não, também não tem muito crítica. Ele é um bom filme, cara. Né? Ele é um pouco mais longo do que deveria ser, mas ainda assim é um ótimo filme. É mais uma vez o Clint se despindo de grandes inspirações visuais ou de estilo. É, empenhado simplesmente em contar uma boa história, assim. E ele faz isso perfeitamente bem, conta uma grande história. Ele é um pouquinho mais longo do que eu deveria, mas não chega a estragar a experiência, assim. Eu gostei bastante do filme. Em 2008, o que talvez seja o meu filme do Clint predileto, Gran Torino. Gran Torino. Que foi isso? Gran Torino. Gran Torino. Não me engano, Gran Torino. Assisti Gran Torino recentemente e eu fiquei com a impressão de que o Bob comentou mais cedo de que é um app, só que o cara sendo macho. Se você é macho, você pega um arma e você atira em punk. Se você não coloca um cara de balão, você é voando por aí. Colorido, né? Balão colorido, você é voando por aí. Curiosamente, ambos encontram o menino de olhinho puxado, né? Pra ficar fazendo parceria com ele. É verdade, é verdade. Olha. E são os dois mesmo ano, né? Não. O saiu em 2009. O Gran Torino... Primeiro que, quando começou a falar desse projeto, desse filme, dizia-se que seria uma sequência de Dirty Harry, né? Você é um Dirty Harry velho, aposentado, e tendo que lidar com uma gangue no bairro onde ele mora. Seria um puta filmaço, inclusive. Mas é quase isso, né, é, cara? É quase isso. A diferença é que, ao invés de um cara ser o Dirty Harry aposentado, ele é um veterano de guerra aposentado. Mas o personagem é basicamente o mesmo, assim, né, cara? É um cara durão... como o Clint sempre é, né? E muita gente ainda pede assim, uma nova sequência do Dirty Harry e ele nunca fala que vai fazer. É, ele falou que esse filme Gran Torino é o último em que ele vai atuar. Vamos ver se ele vai realmente cumprir com essa promessa. Ele tá com 80 anos. 80 anos, ele faz 81 agora em maio, cara. Natural, né, que o cara fala que chega. É. Até porque pra atuar e dirigir, o trabalho é muito maior. É. O filme tem muito cara realmente de ser uma despedida, assim, né, cara? Primeiro que ele ficou... ele fez... 3 filmes sem atuar, né? O A Troca e A Conquista da Honra e os dois lá da Guerra da Segunda Guerra. Cartas para Iwo Jima. Flags for Father e Letters from Iwo Jima. Isso mesmo. E aí ele volta a atuar num papel que é muito isso, assim, né, cara? Ele tem semelhanças com Os Imperdoáveis, ele tem semelhanças com Dirty Harry, tem semelhanças com Unha de Ouro, ele com tem... Com policial do transplante no coração. Com policial com todos, né? Até Bronco Billy tem um pontinho dele. Mas ele é um filme muito tocante, e o que eu acho mais foda dele, assim, é que tem uma... As pessoas dizem que chega uma idade que você não muda mais. E aí eu vejo pessoas de 40 anos ou de 35 anos falando... Meu amigo, eu não mudo mais, entendeu? Chega uma idade que você não muda mais. E porra, meu irmão, o nosso amigo Walt Kowalski, que era um porra de um escroto, entendeu? Mudou, cara. Então você também consegue mudar, né? Olha aí. Né? Tome o Clint como um exemplo. Esse filme eu achei ele com um ritmo muito lento, mas depois eu entendi o cara a intenção disso. Porque ele é um senhor de idade, ele vive uma vida que tem realmente aquela coisa... Aquele ritmo, é. Né? É lenta, devagar, tudo é devagar no filme. Mas faz sentido pra você entrar naquele clima. Porque na hora que chega os momentos de grande desafio dele, que não é que o filme acelera, mas você percebe que ele não toma atitudes precipitadas. Eu acho isso um troço muito legal. É. Quando acontece o... Spoiler não, né? Pô, cara... Quando acontece alguma coisa e aí ele precisa sair pra... Não, é recente o filme. É recente. É recente. É. Pra botar spoiler é sacanagem. Ele pensa no plano de ação, ele não sai, ele não é um jovem idiota que fizeram alguma coisa, vou reagir nesse momento, não. É. Ele pensa, ele vai, ele prepara um plano, porque ele sabe que ele não poderia vencer daquele jeito. Isso é um troço muito legal. É. Fora que ele é macho pacas, né, pô? Pra caralho, mano. Como os caras. Get out of my. Como é que é gravado? My law. É. Você é um senhor de 80 anos, mora sozinho na sua casa. Segurando uma 12. A sua mulher morreu, seus dois filhos não lhe suportam. É. Tá rodeado por pessoas que você não gosta. Uma gangue começa a brigar no seu jardim. Os caras armados. Você chega com a porra de uma arma que você usou na guerra da Coreia. Você aponta pros caras e você tira os caras no grito. É, no grito, cara. É impondo respeito mesmo. Que o cara, você vai tirar em mim? Eu só lembro do, de novo, do Dusty Harry. Make my day. Come on, punk. Make my day. Come on. É, isso mesmo. Make my day. É. E eu acho, primeiro, que ele é um personagem, ele começa o filme, ele é um cara realmente detestável, né, cara? Ele é escroto, assim. E a família dele também é escroto. Você até entende que ele é escroto, né, cara? A menina, tipo, uma puta de uma patricinha nojenta, e vai pedir pro avô, pô, e esse carro aí? Quando esse senhor... sofá, eu tô indo pra faculdade e tal. Só de conta, você não vai ficar por aqui muito tempo mesmo, né? É sinistro, cara. O filho querendo levar ele pra um asilo de idosos. Agora, a coisa mais sinistra desse filme é a velhinha oriental, japonesa. Não, japonesa não, é vietnamita, tailandesa. Assim. E a cuspida que ela dá, velho. O que que tá na boca daquela mulher, tinha mano? Tinha um litro de Coca-Cola. Saiu um jato de uma gosma preta no chão. É tabaco. É tabaco. É que o Clint, ele sai pra fumar, ele tá com tabaco, tá mascando tabaco, na verdade. Ele parou de fumar. E aí a mulher lá começa a falar um bocado de coisa pra ele, ele cospe, porque ele arde desprezo, ela dá uma cuspada. Vai, ela quase vomitou. É. Você acha que isso é cuspir, meu branco? Eu tomo aqui. E aí o filme é que ele tem um bom humor também em alguns momentos, né, cara? É divertido demais quando o Clint tá na casa dele. E aí a galera começa a aparecer com presentes, né, cara? Ele não aguenta mais. É que ele vira herói do bairro, né? Depois da cena do Get Off of My Lawn, ele vira herói do bairro. E aí todo mundo começa a mandar presentes pra ele, porque ele salvou o rapazinho que seria levado pra uma gangue. O filme é muito massa. É muito legal mesmo, cara. Outra coisa comum na carreira dele é esse lance de dois personagens, duas pessoas que teoricamente são antagônicas, que se odeiam e que vão se aproximar ao longo do filme, né? Ele faz isso em Menina de Ouro, faz isso no Gran Torino, faz isso no Invictus também. No Invictus um pouco diferente, mas são dois personagens, né, que se encontram. Sabe uma coisa que eu acho legal no Gran Torino? É que só tem ele de ator importante. Só. Eu não conheço nenhum dos outros. Ninguém. Nenhum dos outros. Tirando um dos filhos dele, que eu já vi em alguma série de TV por aí, os outros eu nunca vi na minha vida. E ainda assim são todos atores competentes o bastante pra não comprometer. O cara que faz o padre é um muito jovem, não conhecia realmente, mas faz um papel convincente. Faz. A preocupação dele na conversa com o Walt. O filme é muito interessante. Vale pela atuação de todo mundo e vale pra ver o Clint grunhindo. Borbs, não grunhido. E foi o filme que, do Clint que teve, até hoje teve maior bilheteria, né, cara? O maior sucesso do Clint até hoje. Talvez que ele falou que era o último. É, talvez seja isso mesmo. Eu fui pra ver no cinema ele falou que era o último. Era a última chance de ver Clint no cinema. É. Muito bem. Então, essa é a incrível filmografia de Clint Eastwood. Acho que um grande resumo que a gente pode fazer antes de entrar na estreia da semana, que é Invictus, é que, como eu falei, né, cara? Ele é um cara preocupado em contar grandes histórias, especialmente nessa fase mais recente dele aí. E esperamos que ele continue fazendo cada vez filmes mais, sei lá, simples, né? São histórias simples e fortes e que mexem com as pessoas de forma muito, muito básica, né? Sentimentos básicos das pessoas. Eu gosto muito disso. Certo? Sim, certo. Senhor. Então vamos à estreia da semana. Essa bonitinha. Let's see, let's see, cat. Ah, bonitinha as bonitinhas. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa, whoa. Muito bem, Invictus. Cara, assim como A Troca, é uma história real. Sim. Ó, eu só conheci isso. Agora, a gente tem uma questão aqui. Falaram falar desse filme é spoiler ou não? Não. Não, né? História, não, é né? História. É história. Sim. Tá? Eu falei o final dele no Notícias da MTV hoje. Não, mas é história. Imagina. Se você não sabe que você não estudou história, o problema seu, foi um péssimo aluno, fugiu da escola. Quem nunca estudou a história do rugby, por exemplo? Não, mas eu descobri isso, acho que foi ano passado, retrasado, que teve a Copa do Mundo de Rugby, e aí eles contaram toda essa história lá no foi ali que eu aprendi, então... Pode crer. Eu não sabia nem que essa história existia, até ver o trailer, aí eu falei com Mayra, minha mulher tava do lado, eu falei, pô, e aí, como é que acaba? Ela, acaba assim. Eu falei, legal. Professor de história? Não, professor de história, ela simplesmente se interessa por história. Ah, é uma coisa curiosa. Justo. É. Mas saber o final desse filme, o final dessa história, não estraga em nada a experiência de assistir o filme, né? Vamos contar a história, então, o que aconteceu. África do Sul, Mandela assumiu o poder no começo dos anos 90. Depois de passar 94. Anos preso. É, 94 ele assumiu o poder. É. Foi 32 anos, se não me engano, preso. A África do Sul vivia em apartheid, né? A separação negros e brancos, uma coisa horrorosa. Um dos capítulos mais vergonhosos da história do mundo. Pois bem, quando o Mandela assumiu o país, colocaram um negro no governo do país, foi votado, uma votação direta, não sei o quê. Foda, legal pra caralho, só que isso não resolve os problemas, porque as pessoas estão... O apartheid estava no coração das pessoas. Sim. Ainda, né? Primeiro que assim, os negros passaram décadas, umas 4 décadas de opressão dos brancos. A partir do momento que você fala, amigão, agora somos... décadas naquelas, né? Exatamente. Que chegaram lá, pensar, né? E aí não dá simplesmente você chegar e falar, olha, galera, acabou o apartheid, agora somos todos iguais, vamos dar as mãos. Vamos tomar um show. Isso não acontece, né, cara? E o Mandela sabia disso. Então ele assumiu um país ainda dividido, né? Um apartheid não declarado, né? Tem uma cena que é muito legal, o filme começa assim, que é um grupo de negros jogando futebol e um grupo de brancos jogando rugby. E aí tá os brancos de um lado num campo, um gramado perfeito, né? É uma estrada, de um lado da estrada tem uma grade, dentro dessa grade brancos jogando futebol num gramado perfeito. Rugby num gramado perfeito. Lado oposto da estrada, à frente, negros. Campo de várzea. Uma várzea e negros jogando futebol. E aí passa a comitiva do Mandela pelo meio ali. E as pessoas olhando, os negros comemorando, chamando ele de Madiba, que era o nome de clã dele. E os brancos resmungando, né? O Clint sempre coloca o resmungar. Se não é dele, ele arruma alguém pra resmungar. Nesse eu não tô, mas alguém vai resmungar. Pois bem. A seleção de rugby da África do Sul virou uma espécie de símbolo do apartheid, porque só tinha brancos na seleção de rugby. E o rugby é um esporte popular na África do Sul, especialmente entre os brancos naquela época. Pra você ter uma ideia, os negros iam para os jogos da seleção de rugby para torcer contra. Só para torcer contra. Tipo você ia nos jogos do Bahia. Fui para vários jogos do Bahia só para torcer contra o Bahia. Para torcer para o Vitória. E não para o esporte, porque Bruno Ondei achou que o esporte era da Bahia. A minha vida inteira eu fui de esporte Bahia, velho. Eu fui de forma parecida demais. Cara, do Flamengo também, você confunde. Não, né? Ok, tá. Se eu confundir pra do Corinthians com o Botafogo, você vai achar o quê? Não importa, não. Pois bem, então a seleção de rugby se tornou uma espécie de símbolo realmente do apartheid, da segregação e tudo isso. 1995, ano seguinte que Mandela assumiu, ia rolar a Copa do Mundo de Rugby na África do Sul. Isso é um ponto importante porque a África do Sul estava proibida de participar de competições internacionais por causa do apartheid. Seria a primeira vez, abriu, vamos jogar. Tinha até um negro no time de rugby. Sim, olha só. Exatamente. Um Chester. Nossa, o Chester. E aí, primeiro que os negros queriam que o Mandela fosse contra a seleção, não manifestasse apoio à seleção. Chegaram até a proibir, fizeram uma comissão lá, a delegação de rugby da África do Sul, não sei o quê, proibir o time lá, que é o Springboks, né, que era o nome do time de rugby lá, que é a seleção de rugby, de usar a bandeira da África do Sul e as cores da África do Sul, verde e amarelo, bem como o nosso país querido Brasil. Eles têm o preto também, né? Verde, amarelo e preto. Mas é mais verde e amarelo, o destaque mesmo. E aí, cara, o Mandela viu ali uma chance, uma oportunidade de unir o país em torno de uma coisa, de um interesse em comum, assim. Pão e circo. Pão e circo, exatamente. Mas é pão e circo mais ou menos, né, cara? Porque política e circo, tudo bem. É política, mas é também um modo de você gerar inspiração inspirar as pessoas. Eu tenho uma visão mais não, mas eu concordo com você. O esporte e a religião são o ópio do povo. Nada motiva mais. O brasileiro não sente tanto orgulho de ser brasileiro em Copa do Mundo. Pois é. 2010, todo mundo se orgulhar de ser brasileiro, andar com camisa verde e amarela, colocar bandeira. Então, faz parte. Isso mas mesmo. Nós somos americanos que amam ser americanos todos os dias de suas vidas, entendeu? É diferente porque brasileiro gosta da seleção, ponto. Pois é. Mas eles tinham um motivo nobre pra isso, o Mandela, né, cara? Porque era um país machucado, né? Ele tinha que arrumar uma maneira de unir aquele país. De unir aquelas pessoas. Não ia unir pela religião, não iria unir pela política, mas poderia unir pelo esporte. Só que a seleção de rugby vinha numa fase horrorosa, perdendo jogo após jogo e sendo humilhada pelos rivais, assim. E aí o Mandela pegou o capitão na seleção de rugby, que no caso do filme é o Matt Damon, que é o François Pinard, e chamou ele pra um café lá na casa dele e falou, amigão, eu explicou o plano dele da seleção de rugby reconquistar o apoio da população de forma geral e quem sabe até ganhar ser campeã, o que acabou acontecendo, né, cara? Então, primeiro que assim, a história é essa, deu pra entender, né? Tá bem explicado? Sim. Sim. Depois futebol, de 20 anos, África. É. Isso, okay. Futebol, rugby. É. Enfim. Tá lá. E aí, o filme, por incrível que pareça, é o Clint fazendo um filme de esporte. Tipo os Ducks. Lembra dos Ducks? Jamaica abaixo de zero. Uhum. Mas é meio isso, cara. É um filme de esporte, né? Só que os personagens desse filme de esporte é o Nelson Mandela, um deles. Tá ligado? O Nelson Mandela é o quarterback, é isso? E primeiro que o Morgan Freeman nasceu pra interpretar o Nelson Mandela. É o papel da vida dele. É, sem dúvida. Quando nasce... Ó, esse cara... Nelson Mandela. Mas o Mandela já falou isso. Ele já falou isso em entrevista. Falou, cara, se alguém for me interpretar no cinema, tem que ser o Morgan Freeman. Não tinha ninguém. Quem mais? Quem ia fazer, pô? É. O cara vai fazer o BA agora, velho. O BA. Mr. T, porra. Ia ser foda. O James Earl, que faz o Darth Vader na voz também. James Earl Jones. E aí o Morgan Freeman ficou amigo do Nelson Mandela ao longo dos anos, assim. Eles eram uma amizade, se encontraram algumas vezes. E até pro Morgan Freeman, quando soube que ia fazer o Mandela, utilizou disso para poder estudar, que ele falou que ele não queria imitar o Mandela, ele queria ser o Mandela, e realmente, cara, no filme ele se torna o Nelson Mandela, assim, é impressionante a atuação do Morgan Freeman, é um forte candidato, quer dizer, não sei se é um forte candidato pro Oscar, mas é um candidato. Depende de quem são os candidatos. A indicação rola. Indicação rola, né? Não é possível que não. Aliás, semana que vem no podcast falaremos sobre os indicados ao Oscar. Quando é que sai o... Sim, faremos. Sim. Carla Maia pediu esse podcast, falei que a gente não ia fazer, Borbs. Não, só vamos falar, não falei que vamos fazer sobre isso. Até porque eu não sei se rende falar só sobre os indicados. Vamos falar os indicados. Agora, o que a gente pode fazer, eu vou prometer aqui sem eles ficarem sabendo, mas eu sei que eles vão topar. Faremos um bolão, né, com os indicados, cada um publica os seus favoritos, depois vemos quem é mais fodão da gente. Nossa, Mas é, peraí, é um bolão no... O que a gente gosta acha que a gente vai ganhar. Que acha que vai dar. Porque eu faço no Judão, eu faço dos dois. Os que eu quero e os que eu acho que vai dar. A gente pode fazer dos dois também. Pode ser. Bem, o elenco do filme, como eu falei, tem o Morgan Freeman e o Matt Damon fazendo o François lá, que é o capitão da seleção de rugby. Quando o Matt Damon foi encontrar, uma história curiosa, ele foi encontrar o capitão da seleção de rugby. Você sabe como é que são os jogadores de rugby. São grandes. Sim. Fortes. Robustos. Bonitos, digo. Peitos profilados. Desculpa. Vejam bem. Assim, não se entrega não, porra. Cheiram maravilhosamente bem. Não, sério. Me chama de amor. As suas barbas pinicam. Chega de viadagem. E aí ele foi encontrar o François antes de estudar a personagem. E ele abriu a porta... E ele viu que o François ficou com uma cara meio, tipo, olhando pra ele, assim. Aí o Matt Damon falou, eu sei que eu pareço bem maior no vídeo do que eu realmente sou. E aí o Matt Damon chegou a expressar isso pro Clint. Falou, cara, eu sou muito pequeno pra ser um jogador de rugby, né? E o Clint falou exatamente a seguinte frase. Puta que pariu, meu irmão. Por mil demônios. Por mil demônios. Macaco de gordo. Diabos. Ora, diabos. Bolas. Você se preocupa com a sua atuação, o que eu me preocupo com isso? Faço o seu que eu faço mesmo. Exatamente. Eu acho que é isso mesmo. E aí ele, né, com truques de câmera e tal, o Matt Damon parece realmente maior do que ele é no filme, assim. Ele é um... Existia isso reverso pra ele parecer menor? Hobbits, né? Hobbits. Olha lá, aconteceu. Não, mas foi menor, você diz menos gordo, você não entendeu, mas... Menor, você diz menos volume. É, entendeu? Não sei, cara, talvez se filmar aquelas câmeras, tipo aqueles espelhos mágicos. Assim, que comprido. Casa maluca, né? Nossa senhora. Espelho que não dá nem pra ver, tanto óleo de dedo. Nojento aquilo, velho. Cara, Invictus pode não ser um filme perfeito, e eu não acho que ele seja um grande candidato pro Oscar, não. Pode ser que eu morda minha língua. Saberemos no bolão semana que vem. Oh. Olha, saberemos só em março, né? É. Mas, primeiro, ele é o filme mais inspirador a estrear em 2010 até agora. ele se sai do... É. No dia 27 de janeiro, entendeu? Mas é. Até agora... É. Pode vir. Uh-huh. Ninja assassino está aí. Pois é. Para contrariar a minha palavra. Mas... Nos próximos 11 meses, nada mais inspirador surgir. Okay. É um filme muito inspirador de verdade, assim. É o tipo de filme que você sai do cinema acreditando num mundo melhor, acreditando que as coisas podem se resolver. É uma balela, porque até hoje a situação na África do Sul não é ideal, longe disso, né? Eles têm um problema muito sério hoje em dia. Aquelas cornetas nos estádios que vão enlouquecer durante a Copa do Mundo. Isso é um problema sério. Isso vai ser inferno. A prova mais cabal foi, na verdade, a grande justiça, essa grande afronta aos direitos humanos, que foi como eles trataram o João Santana. Na verdade, o novo técnico do Fogão, garoto. O salvador da pátria. Nossa, mas onde eles torcedor pisaram... Torcedor do Botafogo é uma raça que eu tenho muita pena, velho. O cara tá empolgado com o João Santana, amigão. Ele vai dar entrevista em inglês aí também, não? Mas, claro, cara, o jogo genial, tá ruim, a coisa não tá rolando, ele conta piada, cara. Como eu faço aqui. E chegou de cabelo pintado, bigodinho, barrigão, sacou? Dizendo que é o astro do campeonato. Parece homem. A festa tá armada, chegou o principal convidado. O cara é doidaço. Mas falaremos no Brasileirão quando tiveram o Fogão contra o seu Corinthiansinho, se tiveram eliminado logo de cara. Veremos. Pois bem. E eu acho que, mais que tudo, assim, é o Clint, mais uma vez, preocupando em contar uma grande história apenas. E me impressionou o vigor, sabe, do cara. As cenas do jogo, de rugby, são muito bem filmadas e muito empolgantes, assim, né, cara? E é difícil imaginar que tem um senhor de 80 anos, assim, comandando essa porra toda, entendeu? Que é uma coisa estranha. Você imagina você comandar uma filmagem de um jogo de rugby, é difícil pra caralho, assim. E ele faz isso muito bem, assim. Eu acho o filme divertido, bonito, inspirador, recomendo demais. Não é o melhor trabalho dele, mas ainda assim é um grande filme. E honra a filmografia desse cara. Olha, irei assistir no cinema com certeza. Veja mesmo. E é isso, né, amigos? Exatamente. Espero que tenha dado pra dar uma geral aí na carreira do Clint. Porque se não deu em 2 horas, meu amigo, não tem jeito, entendeu? Né? É. Fica até amanhã falando sobre isso. É. Então, Sofia, que deu um pulinho ao toalete, não voltou até agora porque era número 2, voltará para os e-mails. É mentira, ela não faz isso, viu, gente? É verdade, tipo a Sandy, né? Mas eu jogo no ar aqui, eu e ela estamos ao mesmo tempo fora do estúdio. O que poderia estar acontecendo, o que poderia estar acontecendo, absolutamente nada. Primeiro e-mail, Ana Pimenta. Ana, gostei do nome. Gostei também. Né? Você gostou, Sofia? Adorei. Ei, como vão as coisas por aí? Conheci o podcast há pouco tempo por causa do trabalho do Álvaro e alguns comentários do @Riot no Twitter. Deve ser meu aluno no curso voluntário que eu dou aula de redação, é isso? Não falou. Desde então, o podcast virou minha grande companhia em noites insones e até em viagens de jipe pelo deserto. Nossa. Aí faz sentido, o cara tá com sono, ouve a gente, consegue dormir, o cara tá com insônia. É verdade. Ah, é uma menina. Ana Pimenta ainda. Olha, Pimenta. Não. Ela tem namorada, não? Longas noites, insônia. Não sei. E com esse nome, né? Eu tenho uns lugares mais divertidos. Você pode ir com as longas noites de insônia. Aonde, Sofia? Fale mais sobre isso. Permita me viajar. Com voz aveludada. Olha aí. Eu tô falando que esse homem tá com medo. Olha só. Ensine-me. Olha. Está gravado. Álvaro se ajoelhou. Me ajoelhei. Que de uma semana pra cá foi uma evolução. Antes eu nem ia pedir aconselho, agora é verdade, olha só. Ela continua. Sofia, sua participação no podcast de animações foi excelente. Alguém precisava lembrar da viagem de Chihiro, bicicleta de Belleville e Persépolis. Ai, que bom, Ana. Álvaro, o xalando com Álvaro ficou sensacional. Pronto, Ana Pimenta é mentirosa. Quer me agradar? Deixa ela me agradar. Agora essa aqui pro Borbs. A estima tá baixa. E essa aqui pro Borbs. Sou apaixonadíssima por quadrinhos e fiquei com uma dúvida depois de ouvir o preview 2010. Não tava pra sair um filme do Arqueiro Verde e um do Lanterna Verde? Sabem algo sobre? Bom, já terminamos. Bom, é isso. Então, de parabéns pelo trabalho. Tenho me divertido bastante. Parece que vocês também. Definitivamente estamos. Fica a ideia de um podcast sobre filmes de humor negro. Beijos. Opa. Beijos, Ana. Grande. O Arqueiro Verde falaram que ia ser Super Max, não sei o quê, mas a DC Warner, pra falar de filme e não fazer, é tranquilo. Ia ser o lance Arqueiro Verde na prisão, né? É, isso, ia ser isso, um Super, né? Max, era o nome do filme. E o do Lanterna Verde já começou, não sei quando começam as gravações, mas já tem Ryan Reynolds, é o Hal Jordan, e a Blake Lively é a namoradinha dele, tá começando, tá indo bem. E reza a lenda que o... Putz, esqueci o nome do ator. Quem? O Rorschach. É o nome dele. Hã? Fred Krueger? Ele vai fazer o Mephisto. Peraí, Mephisto em qual filme? Do Lanterna? É, não é Mephisto, é alguma coisa assim. Sinestro. Tá ali. Tava quase. Mephisto é o Mephisto é o diabo da Marvel, Sinestro é o arquinimigo do Lanterna. Que referências, olha só, literalmente. Enfim, mas vai ter um. Que eu pensei foi o vilão de verdade. Sensacional, Sofia. Regência, vai pausar, Sofia, por favor. Beleza. Só pra completar a informação, o Sinestro não, talvez seja só o vilão que aparece pra constar, porque o vilão mesmo vai ser um cabeçudo, que eu também não faço ideia do nome. Não, mas Sinestro é cabeçudo, ele Sinestro é tipo um cearense rosa. Não conhece? Não, é um não, você não tem noção da cabeça do cara que eu tô falando. Tipo, parece um balão a cabeça. É outro cara, enfim, é o Dr. X. Doutor X. Voltando a dizer, quem dirige é o Art Gamble, que dirigiu o Cassino Royale. Isso. Fez um bom trabalho, né? Dirige agora esse filme do Mel Gibson, que está aí semana que vem. E aí já prometeu que ele quer buscar um clima semelhante ao Homem de Ferro, uma coisa mais meio humorada e tal. Acho que casa bem com o personagem. Com Lanterna Verde, com certeza. É. O Hal Jordan, especificamente. Mais um e-mail aqui de Edson Castro. Caro Ondei e amigos, já sou fã do podcast faz algum tempo, mas realmente nunca o conteúdo de um programa me atingiu como o do último. O último com o Fábio Barreto. Comecei recentemente a trabalhar como jornalista cultural e muito do que vocês falaram expressam a parte do que sinto sobre a arte do jornalista. A arte do jornalista é foda, vamos lá. É. Mais do que falar sobre Hollywood, vocês falaram sobre uma vertente do jornalismo que, apesar de vermos em crise, conseguimos ver os focos de resistência. Realmente agradeço mais uma vez pelo programa inspirador e espero encontrar você, o Borbis, entrevistar a Sofia ou o Álvaro e muito mais, levando essa entrevista que, para mim, foi muito mais uma aula de jornalismo do que um podcast. Obrigado mesmo. É, foi muito legal realmente o podcast com o Fábio, né? Foi. Tirando o convidado, foi sensacional. Chupa, Fábio. Aliás, outro dia eu tava lendo uma reportagem, tava lá, pô, Fábio Barreto. Eu falei, ai, que legal. Então, tem uns 15 Fábio Barretos por aí, né? Teve um que se acidentou outro dia, todo mundo começou a ligar pro Barretão, se ele tava vivo ou não. É, o cara que dirigiu o filme do Lula, inclusive. Ele sofreu acidente do lado da minha casa, lá no Rio. Ah, é? Todo mundo passa ali onde ele voou, no túnel velho. Todo mundo passa ali onde ele voou, olha onde o Fábio Barreto. Fudeu, filho da puta, foi fazer um filme pro Lula. Toda a noção ética, né? É. Politicamente correto de Álvaro. Toda a sensibilidade, delicadeza de Álvaro, né? Mas eu queria, eu acho que o Barretão, há muito tempo que eu não lia a Sci-Fi News, a revista com a qual o Barreto colabora, e muito legal, a revista tá muito legal de verdade, assim, os textos muito bons, especialmente os textos dele. Então conheça mais o trabalho de Fábio Barreto, que ele é muito bom de verdade. Olha, exatamente. Se você curtiu a entrevista, o Barretão deu uma entrevista para um outro podcast chamado Pode Comer, que é muito legal, ele conta toda a história dele também. Arthur de Santo André, e aí galera, beleza? Um oi especial para a Sofia. Oi Sofia, ele escreveu aqui. Como ele chama? Arthur. Oi, Arthur. Inclusive, eu queria dar uma ideia de quadro. Cabelo, eu queria dar uma ideia de um quadro. Por favor. Posso? Por favor. Posso? Por favor. Então, o quadro é Dando em Cima de Sofia. Você é nerd, punheteiro, que está em casa, que é fã de Sofia Reis, você tem um sonho. É. Você tem um sonho que é chegar em Sofia Reis. Isso jamais irá acontecer porque você é pobre, miserávelzinho, mora longe. Ninguém que escuta a gente mora na puta que pariu, mas tem cinema. Eu até entendo que ouça a gente que não tem opção, filho da puta. Mas esse cara tem um sonho de chegar na Sofia Reis, o que é impossível. Então você manda o texto que nós aqui interpretaremos a chegada em Sofia Reis. Sensacional. E aí o quadro com punch duplo, porque veremos. Alguém interpretando, no caso você e eu, né? Que vocês vão amarelar, certamente. Não, alguém imagina. Interpretando. Não, você tem mel, eu é capaz de dar certo. Exatamente, eu vou conseguir. É capaz de dar certo. Isso pode eu escolho o texto só, porque imagina o que vem. Tá, então. Então mande e-mail com o título Chavecando Sofia Reis. Exatamente. Gente, aí, namorado vai amar. Eu tô super feliz que eu tô trabalhando. O mercado é livre. Tem isso não. Concorrência tá aí pra isso. Aí a gente interpretará aqui e aí depois você pode humilhar quem tiver feito. Porque tem que responder num tom com a altura, entendeu? Tem que humilhar. Tá bom? Continuando com o e-mail do Arthur. Bom, queria dizer que comecei a acompanhar o podcast depois que a Sofia entrou, porque antes achava que era nerd demais. E mesmo sabendo que a Sofia é meio nerd, musa nerd, aliás, fui ver como era e gostei, acompanho todos agora. Eu também queria dizer que não entendi nada do podcast sobre Kubrick. Não fazia ideia de quem era. Mas nossa, depois de ouvir, passei a conhecer e assistir alguns filmes e sim, descobri que o cara é fodão. É, cara, acho que é pra isso que serve. Exatamente. Essa é a maior contribuição, meu. Demais, cara. Não interessa que você não conheça nada. O importante é exatamente sua vida era uma bosta. Sabe, você ouvir, aprender a conhecer e fazer o julgamento. Você pode não gostar mesmo assim, ver os filmes e falar, pô, não é meu estilo de filme, né? Mas julgue por si próprio. Exatamente. Aí tem o PS aqui, dizendo que apresentou o podcast pra dois amigos, que um não entendeu nada e nem gostou. Mas o outro gostou, achou demais com a edição dos Motherfuckers. E agora ele passará a ouvir o podcast. Conseguiu um novo ouvinte pra vocês. Maravilha. Yeah. Abraço e um beijo especial pra Sofia. Arthur, obrigado, cara. Ele abraçou a campanha Presente Podcast. Exatamente. Tem agora um amigo. Obrigado especial pro Arthur. Eu tenho medo do Álvaro Campos, cara. Aliás, Álvaro, onde você esteve durante o nosso podcast? Que você sumiu, voltou agora no final. Ah, que loucura! Onde eu estava? Onde eu estava? Você foi no banheiro, né? Eu ouvi. Olha dizer. Olha só. Uma sugestão pra você. Quando vier em São Paulo, Dobradinha Paulista não é uma boa. Se você não está preparado para isso, né? Sim. Foi o melhor que eu consegui tirar, cara. Você não tá ótimo. Que você mandar essa. Mas é isso aí, foi beleza. Foi, eu também não pensei na hora. Foi uma bosta, mas tudo beleza. Último e-mail aqui de Eduardo Antunes. Tudo bem, Undei? Estou enviando esse e-mail com um desabafo em relação às salas de cinema em Belo Horizonte. Em várias ocasiões, ao ir nos cinemas, tenho uma agradável surpresa ao ver um filme projetado em formato 4x3. Nossa. A última vez que isso aconteceu foi no filme Up in the Air, que assisti Qual no cinema. Up in the Air. Boça! Beijo! Que assisti no cinema no BH Shopping, que pertence à Rede Cinemark. Eu adoro o filme e adoro vê-los no cinema, mas assim é palhaçada! Se eu baixar o filme na internet, consigo conteúdo com qualidade muito superior a essas projeções 4x3. Espero que este e-mail não seja lido. Ou melhor, seja lido. Para que todos os ouvintes do podcast saibam o que a Rede Cinemark está fazendo em Belo Horizonte. Detalhe, essa não foi a primeira vez que isso acontece e nem no primeiro cinema. No cinema Diamond Hall Mall, aliás, também pertencente à Rede Cinemark, assisti ao filme 4x3. Um salve pra galera do podcast, um beijo pra Musa Nerd, ela merece. Que é você, Sofia. É, cara, na boa, se eu entro no Cinemark e os caras exibindo o filme em full screen, é brincadeira. Na verdade, né? Não é nem defendendo, mas acho que a culpa não é do Cinemark, é da cópia. Será? Sim. Mas vem cópia 4x3? Você nunca viu cabine 4x3? Já vi. Então. Mas estranho, né, cara? Pô, também acho, mas às vezes a cópia é... Sei lá, não sei como é que funciona. Que é mais barato 4x3? Então, exatamente, eu não sei, às vezes é. Mas então tem que ir atrás do Cinemark e entender o que tá acontecendo. Então, ó, se tem mais alguém de Belo Horizonte que notou o mesmo problema, mande e-mail, cara. Não, e o negócio assim, gente, é sério, assim, até um certo ponto, sabe? O negócio... Você tá distorcendo. É uma obra de arte, gente. Mas você distorce a coisa assim. Não pode. Não pode. Cinemark... Estamos de olho. Bola murcha. Estamos de volta. Paladino mascarado. Mestre dos sortilégios. Tomando no cu, filha da puta. Tá, então a gente fica agora com o drop do JCast. Dudu, obrigado por participar. Ah, valeu, foi. Terminou agora. Divertidíssimo. Você gostou do... Adorei. Muito legal. Foi demais. Muito legal. Vai em estudo sensacional. Não se esqueça de conferir o www.papodegordo.com.br, certo? Isso. E vamos ao JCast agora. Olá pessoal do Podcast de Cinema, esta é a 15ª edição do Drops JCast, resumo semanal das informações sobre DVDs e Blu-rays com a equipe do blog do JC. Sou o JC e estou aqui com o Alexandre e Felipe para comentar as edições lançadas aqui no Brasil nessa semana. Antes de comentar as edições, primeiramente vamos comunicar que o blog do JC iniciou uma ação no site com o objetivo de melhorar as edições em DVDs da Fox no Brasil. Intitulada Me Respeite Fox, essa ação envolve a divulgação de todos os pontos negativos da pior produtora brasileira na atualidade, escolha essa feita em pesquisa recente com os colecionadores pelo próprio site do blog do JC. Para participar da mobilização que envolve o sorteio de um box da quinta temporada de Lost, visite www.blogdojc.com.br. Agora vamos ficar com os comentários de Felipe Alexandre sobre os lançamentos da semana. Foi lançado no dia 27 de janeiro um CD que é fundamental para quem é fã dos clássicos animados da Disney. Esse CD se chama Disney Adventures in Samba. São 13 temas de vários clássicos animados da Disney gravados em ritmo de samba por diversos dos maiores artistas da comunidade do samba, como Leci Brandão, Alcione, entre outros. Além disso, existe uma edição desse CD, que é um CD mais um DVD. No DVD tem vários clipes, vídeos das participações do personagem Zé Carioca nos longas Você Já Foi à Bahia, Alô Amigos e Tempos de Melodia. Além disso, há também dois clipes inéditos da música Aquarela, Aquarela do Brasil, interpretada por Alexandre Pires, e Pagode da Disney, também cantado pelos artistas desse CD. É um CD que vale a pena a galera comprar, eu recomendo. Essa semana vou recomendar o documentário Michael Jackson This Is It, que chega em três versões aqui no Brasil: DVD simples, sem extras nenhum, o DVD duplo com uma série de extras e o Blu-ray. DVD duplo, e assim como o DVD simples, vem com, traz o filme com áudio 5.1, que é muito bom. O Blu-ray 5.1 HD, sem compressão, e muitos extras também, inclusive recursos de Beta Live. Eu vi o filme no cinema e recomendo tremendamente, especialmente para quem é fã do Michael Jackson. Curtir esse filme num sistema de home theater deve ser muito bacana, porque o som é realmente muito bom, é impactante. E eu recomendo tremendamente para quem é fã de musical e para quem é fã do Michael Jackson. O Blu-ray chega com um preço inicial de R$89,90, o DVD duplo um preço inicial de R$44,90. É uma boa pedida. O lançamento essa semana ocorre aqui no Brasil, assim como no resto do mundo, o lançamento mundial desse filme. Esses foram os nossos comentários sobre os lançamentos da semana. Obrigado e até a semana que vem. Valeu! Álvaro, essa sua displicência... Olha só. Um podcast de cinema... Olha, essa marca de comida que seu preferido é o Borbs. Eu estou cagando para sua aprovação. Eu me sinto pisado no meu coração. Eu se sinto assim, eu se sinto assim. E temos o final do podcast de cinema. Gravou? Tá gravando? Que merda, né? Beijo, velho. I love the smell of napalm in the morning. Let's put a smile on that face. Yippee-ki-yay, motherfucker. What do you mean funny? Funny how? How am I? When this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit. Some serious shit. All right, you primitive screwheads, listen up.